Bem-vindos a mais uma edição do LagartoCast, seu momento de diversão, entretenimento e maravilhosidade de todo o domingo. Eu sou Edu Sasser, né? Junto comigo aqui um elenco de altíssimo gato e elegância, começando com ele, Léo Oliveira. E aí, bombinhos, o que vocês estão fazendo aqui com os peitos de fora? Gente, do nada. E assim paralha, né? Ah, sou lutador, porra. Ai, meu Deus do céu. Daqui a pouco teremos Márcio Zanon também, que agora você sabe que ele é esse momento mágico, né? Ele aparece, some, aparece, some. Claro que ele quer. Exatamente, é uma grande mulher dançarina, né? E você já ouviu a voz dele, que está de volta depois de 53 longas semanas sendo explorado em seu trabalho. Ele está de volta, né? Taylor Rocha. I'm back by popular demand. Mentira, ninguém pediu, gente. Ninguém pediu, mas eu voltei mesmo assim. Né? Menina, a gente sabe que você faz falta. Já dizia Joana, né? Tô fazendo falta Sim. pra você. Uhum. Exatamente. Não pediu aqui, porque não sai de cada coisa que chega. Nossa senhora! Constrange totalmente. Povo sério, gente. Mas é isso, amo. Gente. Estamos aí de volta. Vamos voltar aí a comentar série ruim, filme ruim, né? Tava com saudade? Menino, olha, vou te dizer não tava, que tava. Né? Não, vou te dizer que tava, né? Porque entre comentar filme e série ruim e trabalhar trocentas horas por dia, olha aí. Comentar filme e série ruim. Vou te dizer que você pegou a pior pauta em 4 semanas. Ah, até que não, né? Não, imagina. É, assim, o pessoal falou que semana passada tava fraco. Só falou semana passada. Que semana passada teve um monte de coisa que a gente gostou. Não, falaram que no conteúdo geral, os conteúdos... fraco. A gente nunca é fraco, a gente nunca, né, decepciona. A gente entrega conteúdo. Mas às vezes vocês gostaram e ainda assim era fraco. Impossível que a gente não goste de coisa fraca. Né? A gente não gosta de coisa ruim, né? A gente gosta de coisa... Não, a gente... Quando a coisa é ruim, mas ela pode ser forte, porque a gente ainda pode tirar algo dela. Agora, quando nem tira, aí é fraco. É, que foi o caso do quê? Que a gente só passou assim por cima, que a gente pincelou, assim, deu uma pincelada muito gostosa. Que a gente achou que ia durar e não durou nada, absolutamente. Teve alguma coisa que agora eu não vou lembrar o que é. Invasão secreta, quê? É isso. Invasão secreta foi uma dessas coisas. Inclusive, tem que contar um negócio pra vocês, hein? Máquina de combate é escruta, né? Quem poderia prever, né, gente? Quem poderia prever? Dando spoiler. Por essa ninguém esperava. Não. Poxa, não tava nada suspeito, né? Quando Nick Fury acabou de chegar na Terra e ele já falando com o presidente. Tem que prender, porra! Não tava nada suspeito. Poxa. Eu tô esperando Maria Hill, sei também. Ah, mas Maria Hill faleceu, né, gente? Não, pois é, mas aí... Mas na Marvel ninguém morre, né, Nen? É, faleceu a Skrull só. Marvel ninguém... Mas vamos começar então aqui nosso bloco de notícias e amenidades, né? Bloquinho favorito aí a cada 14 entre 37 pessoas. E vamos começar aí com notícias do nosso reality favorito, né? Que é Keeping Up with the Liberato, né? Nessa semana não tivemos, assim, atualizações bombásticas, mas tivemos Guguzinho... Né, João Augusto Liberato dando entrevistas para Glóbulo e para SBT, tá? É, segundo aqui o site Notícias da TV, né, ele acompanhou os bastidores do programa Silvio Santos, que conversou com Patrícia Bravanel nessa quinta, e na terça-feira ele participou da gravação do Altas Horas com Serginho Grosse, tá? Serginho se rebaixando a esse ponto. Exato. Eu preferia que ele fosse no Fantástico, como foram as gêmeas Porsche. Não é? Entendi bem. Acho que seria muito melhor. A notícias da TV, a assessoria de imprensa do SBT confirmou a presença de João Augusto, mas negou que ele tenha participado do jogo das três pistas, como chegou a ser cogitado por perfis no Twitter. Ele conversou com Patrícia, entrou no palco, mas não fez parte da gravação. Segundo informações da colunista Fábio Oliveira, João esteve também no estúdio de Altas Horas. Serginho fez uma entrevista breve com um rapaz que foi questionado sobre a vontade de seguir os passos do pai na carreira artística. Sim, penso em seguir a carreira artística porque gosto muito do mundo da televisão e de mídia, respondeu. O programa gravado nessa quinta vai ao ar dia 29 de julho, tá? 29 de julho. Aliás, essa matéria dessa semana também foi uma matéria maravilhosa, né? Que foi da Rose Miriam, que alegou que estava passando por dificuldades financeiras. E aí o advogado falou assim, mas ela tem uma mansão de 9 milhões no nome dela e ganha uma pensão de R$45 mil, como ela está passando necessidade. Não era 100 mil? Aparentemente caiu pra 49 aí e reajustou. Inflação. Mas vem cá, o Cucuzinho, ele foi no... No pátio da Paty, no palco da Paty. Só fazer uma visita? Falou que ele foi, mas não participou da gravação? É, a gente está escondendo o jogo, né? Mas aparentemente foi só lá ver Paty. Tipo, oi, querido, vim aqui rapidinho, só uma lembrancinha, foi embora? Foi ver Paty a Brava só. Olha. Ele foi sondar, né? Se tinha espaço pra ir. Uma presença. Uhum. Exato. Iam demitir o Celso Portioli pra ele ficar no lugar dele. Sim. Santo novo cu, né? E aí acabou que, né, Serginho Groisman se deu melhor. Mas Serginho Groisman é chapa branca pra caramba também, né? Vamos ter um negócio revelador vindo de Serginho Groisman. Será que Serginho? Ele não vai ter nada revelador vindo de Cucuzinho, né, gente? Ele tá aí mostrando só foto da academia. Ah, revelando o corpo. Né? Sérgio vai treinar ele pra ser seu sucessor. Adoro! E o Guguzinho é muito ruim, gente. Ele tem uma falta do negócio do talento, né? Que isso? Que chato, né, Brasil? Uma pena. Saindo de casa de polícia pra casa de polícia, né, menino? Alison Mack foi solta da prisão. Olha. Nossa Chloe Sullivan aí, né? Nossa hacker foi solta aí da prisão. Depois de cumprir 2/3 da pena, né? Que ela foi condenada a 3 anos aí por selecionar a galera pro culto sexual, né, menino? Uhum. E ela cumpriu 2/3 da pena e foi posta em liberdade condicional aí por... Bom, como é que a gente chama? Bom comportamento. E por ter entregado o kit Ranieri, né? Em depoimentos reveladores bombásticos. Exatamente. Ranieri que foi condenado a 120 anos de prisão. Será que agora vem a terceira temporada de Deval? Ah, com certeza. Ela contando como é que foi a prisão. A segunda rolou já? Já teve. Rolou, segunda temporada. Já teve. Será que foi ela que soltou a Alison? Não. Tu assistiu essa segunda? Eu não vi nem a primeira. Ah, tá. É você e Leandro que se comprometeu com a segunda. Quem viu foi Leandro. Ah, eu vi a primeira só, né? Quando eu vi a palhaçada. Né? O Leandro viu a segunda. Mas aí ele falou que foi fraca. Não acredito. Foi fraca, falou. Não esperava, parece. Né? Anúncio de emprego, né, menino? Que loucura. Caia Escodelário, né, nossa brasileirinha, foi confirmada aí na minissérie do Senna na Netflix, né? Aí perguntaram no Twitter se ela ia fazer a Xuxa ou a Galisteu. E eu, meu Deus, olha, só porque ela é brasileira. Tem alguma personagem mineira na história do Senna? Não tem, menino. Porque cá fala aquele jeitinho, né? É, fala igual a Mariana Rios. Isso, igualzinho a Mariana Rios. Vai fazer a Luísa, né? De volta aos fundos, que E o que mais tivemos aqui? Menino, tivemos aí o primeiro trailer, né? De Vermelho, Branco e Sangue Azul, né? Filme aí da Dona Prime Video, que estreia dia 11 de agosto, né? E o trailer tá fofo. Eu jurei que isso ia ser uma série, gente. Menino, o pessoal lá no trabalho também tava falando, ah, eu quero muito ver essa série. Eu falei, mas gente, mas é filme. Menino, né? Eu sempre achei que, desde que divulgou, que era uma série. Aí eu fui procurar e só via filme. Eu digo, gente... Eu só quero saber se vai ter putaria, porque falaram que vai ser 18 anos, né? Mas os americanos têm uma visão diferente de putaria, né? Então, né? É, se for pra seguir o livro, vai ter que ter as mamadas no estábulo, os negócios aí, mas... Eita, mamada no estábulo, que delícia. Tem. É porque assim, eu acho que pra ser 18 deve ter uma pegação mais forte, porque geralmente esse povo não põe 18, tipo assim, às vezes rolam as cenas meio elite e o povo põe 16, né, então... É, às vezes vai, vou falar um fuck e aí já ficou rated R. Não, confio aí, pelo menos. Divulgaram a cena lá já depois, justamente pós-estábulo, né? Isso, que eles estão saindo descabelados. É, exato. Será que vai mostrar? É, mas é porque a cena em si é bem detalhada. Eu acho que eles não vão botar exatamente o que tá no livro, não. Mas, gente, bota a sonhar não custa nada, né? Pelo menos uma insinuação. Ai, gente. A gente assina Prime Video pra poder ver os negócios, né, gente? Se não tá entendendo, tem graça. Agora sim, eu preciso falar aqui de corpos. Estão de parabéns, nossos feinhos, sim, né? Tanto Hamilton quanto Alex. Nicholas, né? É. Moço Barraca do Beijo e Moço Príncipe da Cabedio. Da Cabedio. Porém, tensão sexual zero, assim, dos dois. Uhum. Dois brode, brincando. Difícil, e a atuação, né, do menino Barraca do Beijo tá, assim, constrangedora. Lamentável Futebol Clube. É. Porém, estou animado, mesmo assim. Menino, o outro é o Príncipe da Cabedio. É o Príncipe da Cabedio. Agora que caiu a ficha. E alguém me falou que ele também fez outra coisa, mas agora... Ah, ele também foi o namorado da Sofia Carson. Isso, filme do seguro. Filme do seguro, exato. Seguro Saúde. Esse moço é um sabor, né? Ele é. Ele é um sabor. Ele é um feinho muito bem apessoado. Uhum. Botou um saco de papel na cabeça. então aí de 11 de agosto, né, então a gente vai falar sobre esse programa, esse filme no dia, no programa do dia 18, né, que eu ainda não vou ter saído de férias, então vamos falar antes de eu sair de férias, olha que loucura. É, agosto vai ser o supra-sumo das gays, né, que vai ter Heartstop nesse filme. Exato, e também no dia 11 de agosto treino pra MV de Cruel Summer 2. Porra! Para vai todos os fãs da antologia, né. Exato. Adorei anunciar para os maiores fãs. Eu falei, os maiores fãs de que de Crossover? Aparentemente sim. Porque ninguém gosta, mano. Cara, essa temporada tá um pavor, né? E agora vai. Essa semana foi o episódio 6 já, ou 7. A temporada tá um pavor tão grande. Eu acho que vai terminar, né? Numa semana e na outra semana já vai estar disponível lá no Prime Video. Pra galera poder assistir. Pra tá um horror. Mas já descobrimos que se o feio sensual morreu? Ainda não descobrimos. Ainda não descobrimos se feio sensual. Mas continua sem aparecer o corpo, né? Você continua sem aparecer o corpo. Ah, então tá vivo. Né? E tão revelando aí várias coisas, né? Que a menina lá, Maya Mitchell genérica, tava grávida dele. A barra. E que a menina. E o cliffhanger, né, do último episódio, que eu ainda não vi dessa semana, foi que a menina lá, Isabela, ela veio fugida de Sambart, porque também tinha... ela fica falando da melhor amiga dela lá, não fica? A Lisa, não sei o que, nananã. E aí apareceu, sabe quem, Taylor, na série? Calton apareceu direto de Bel-Air. Gente, sério? Apareceu, e aí mandou pra Maya Mitchell genérica... Que, na verdade, Lisa morreu afogada em Sambart. Isabela tá fora. E Sambart é muito nome de banda, escola Amor. De samba. Ah, adoro! Tipo Sambou? Isso, Sambart. Adoro. Olha, que maravilha. Que mais temos aqui? Semana fraca, menino, de notícia. Uma loucura. Vai falar, né, do cancelamento do show da Fly? Menino, cancelaram o show de Fly, né, menino? Tava aí rolando. Anunciando desde março, né? Desde março, né? E aparentemente não venderam ingressos suficientes, assim como o show de Beyoncé, né, menino? Também foi cancelado por falta de demanda, né? Disseram, né? Disseram. Mentira, sério? Não, fica mentira, né? Ah, tá. Jogaram, né? Jogaram no Twitter. Olha. Né? E, inclusive, Taylor Swift botou mais 14 datas na perna europeia da turnê dela aí, né? E agora com Paramore. Paramore? E Justin Trudeau tá todo dia no Twitter falando: Taylor Swift, por que você não vem pro Canadá? As pessoas querem ver você aqui no Canadá, vem pro Canadá, pelo amor de Deus. Justin Trudeau, que é primeiro-ministro do Canadá, né? Pra quem não souber. Também saiu, né, menino? O trailer não, né? O teaser trailer da agora confirmada última temporada de Sex Education, né? Oates lá falando que... Adorei esse. Aprendeu tudo de sexo com a mãe, né? Com a mãe dele, né? E as pessoas, meu Deus! E menino. E menino Eric desesperado. Fala logo que você. Para de ser doido. Fala que você é terapeuta sem só, seu maluco. Ai, ai. A temporada de Sex Education, a temporada final de Sex Education estreia dia 21 de setembro, né? Tá confirmado. Eu vi as pessoas assim, ai, não acredito que é o último, pelo amor de Deus. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo sabia acabar. Que era, né? Todo mundo sabe. O elenco todo já tá dando adeus, para com já isso. Tá fazendo outras coisas já, o público. É, não vai ter nem mais Margot Robbie direito. Ah, eles podem pegar, já que a Margot Robbie oficial não aceitou fazer o Quarteto Fantástico, pode pegar a genérica pra fazer o Quarteto Fantástico. Sim. Né? Com certeza ela não vai cobrar 20 milhões pra fazer. Ela já tá fazendo teste pra Lois, perdeu pra Rachelzinho. Foi desempregada! Menino Gal Gadot deu entrevistas aí falando que sua versão da Rainha Má no live action da Branca de Neve que vai sair ano que vem é muito dramática. Eu acho que o range de atuação dela permite muita coisa. Né? Exato, o range de atuação. Drama. O range de atuação do grande ícone, né? Gal Gadot é aquele assim, ó. Demais. Mas ela esses dias também falou que a versão dela da Cleópatra lá também ela tá só querendo criar um hype, né? Exatamente. É um hype sabendo que ninguém tá indo mais no cinema, né, velho? Ela falou que Wonder Woman 2 era incrível, né, gente? Uhum. Olha. Falando de coisa boa, né, menino? Thaís Araújo confirmada como a Compadecida, né? Em Alta Compadecida 2, né? Fernandona tá com a agenda lotada de trabalho, de projetos, não vai poder. E aí, confirmaram Thaís Araújo fazer o papel da Nossa Senhora. Eu gostei bastante. Maravilhoso. Essa semana aí também, né, no sábado, né, que foi dia da parada GLS na Inglaterra, tivemos o teaser trailer de Heartstopper 2. Ui. E foi muito fofo. Ah, até Caramelo concordou. Uhum, super foi muito fofo, gente. Foi muito fofo demais. Vai ser só o terceiro HQ, né? Pelo que eu tô vendo. Vai ser só o terceiro HQ, pelo que eu entendi também. Tristeza. Ah, mas vamos poder ir a Paris, né? Sim, eu vou aproveitar bem Paris, né? Saiu umas imagens de Paris, um céu preto, assim, que nem quando a gente foi na Torre Eiffel. Maravilhoso. Demais. Menino, saiu essa notícia aí também, né? Saiu a notícia não, né? Saiu os indicados ao TCA Awards, né? Que é aquele prêmio dos críticos, né? De televisão, que nobody cares, mas todo mundo fala que, meu Deus, esse é o prêmio que importa, né? Mas como eu odeio crítico, né? Então, os top modelos aí de indicações são Succession, né? The Last of Us e The Bear. Né? Também aí, cada uma com 5 indicações. Além disso, também tivemos aí Poker Face indicado, né, esse grande hit aí, todo mundo falou, e Abbott Elementary, né? E vale dizer que os críticos desprezaram Ted Lasso e The Marvelous Mrs. Maisel completamente. Mas botaram The Good Fight, né? Cadê critério? É sobre isso. Mas The Bear concorreu pela segunda temporada que estreou ontem? Pela primeira, hein? Ah, tá. Você ia falar, uai, gente, pode? Pela primeira. Ó, se vale de alguma coisa, The Other Two, terceira temporada, está indicada como melhor série de comédia, tá? Eu já ia falar, não indicou Ted Lasso e Mrs. Maisel, porque tá muito à frente da primeira temporada de The Bear, né? Mas se indicou The Other Two de Season 3, tá estranho. The Bear não é nem comédia, né, gente? Mas vamos fingir. Então, né? Taylor? The Bear não é nem comédia, mas vamos fingir. Zero aí. Exato. Aliás, eu perguntava pra Taylor Walsh, mas ah, nossa, vamos falar sobre a segunda temporada de The Bear, né? Já cheguei toda a Ursínia, né? Pra ver, né? E toda craqueladinha também. Porra, craquelada. Aqui tá normal. Aqui também. Tá, ai, ai. Zanon descobriu há pouco que Selena Gomez tá namorando o The Bear, né? Menina, exatamente, o Jeremy Allen White. E ele tá com uns bração, né, menino? É? Eu nem acho ele assim. Essa segunda temporada tem ele que tá um sabor e o menino lá que também aparece, né? O Adam Warlock. Will Poulter. Uhum. Então, mas menino, eu gosto de menino... Esqueci o nome dele. Jeremy, desde Shameless, né? Então já tem um negócio ali. Mas ele não tinha esse vibração em Shameless. Não, mas ele já era um feio gostoso desde aquela época, né? Transava pra caralho na série. Você gosta de uma carinha de sono, né? Né, menino? Como, tendo sono, sendo meio sujo, meio desgraçado. Muito me admira você não... Muito me admira você não gostar do príncipe da cabeça de Mama da Hell, porque ele é a cara do Jeremy Allen White. Tem nada a ver. Porra! Mesma carinha de soninho, sujinho. Ele não tem cara que nem Jeremy, que olha na sua cara, te dá um tapa na cara e te chama de puta. Eita! Meu Deus! Meu Deus, que loucura! Tá vendo ali no chão? É o nível que desceu. Eu tô vendo, passada, chocada. Mas assim, quero dizer que ainda não vi a segunda temporada de The Bear, então se vocês quiserem falar, fica à vontade, eu saio, não. Assim, se é uma, se você, uma coisa que te deixa nervoso, não tem spoiler na temporada, porque não tem não nenhum. Tem mesmo. Não tem assim, nada, um grande evento, mas, acho gente, que... Não aconteceu nada. Não, acontece que a gente já sabia que eles estavam lá na briga de abrir o restaurante, né? Então, o foco da temporada é isso, a abertura do restaurante. Eu acho que muito mais surpresa realmente era a questão das participações especiais que o pessoal foi vendo e já botando no Twitter, né? Então, Gaza não me surpreendi nada. Já vi eu, graças a Deus, eu me surpreendi porque eu não peguei nenhum spoiler de participação, então pra mim foi uma surpresa de todo mundo que participou. Tem Selena? Não, ainda não. Vai ter na próxima. Lambendo sabão. Ela vai estar fazendo comida, né? Ela aprendeu lá com o Jeremy, né? Fazer comida. Ah, a Selena é minha chefe, né? Uhum. Ia ser maravilhoso, porque ela vive se cortando e tal. Ia dar uma emoção extra na temporada. Se cortando, né, Demi? Mas você vê, né? Selena vai lá pro The Bear, né? Enquanto isso, o The Weeknd fazendo pornô, chanchada no, nas coisas. Vem aí, hein? Vou fazer o report de olha. De The Idol, olha, hein? Tem que ter coragem. Eu assisti tudo, amigo. Meu odeio. Eu sei, né? Eu quero saber o final, o que, que aconteceu, né? Vamos falar então, menino, de uma coisa que triste aconteceu, né? Que é Ryan Murphy, né, menino? Pura greve, pelego. Quanto tempo a gente não fala de Ryan Murphy aqui nesse programa, né? E a bicha apareceu pra fazer inferno, né? Ai, Bolsonaro nunca errou em odiar gays. Tô zoando. Nem tanto, né? Talvez. Menino, o Ryan Murphy, pra quem não sabe, tá rolando a greve dos roteiristas lá, né? Já tá mais de um mês, né? Inclusive a greve dos atores, que deveria ter começado no dia 1º. Eles estenderam as conversas até o dia 12, né? Que é inclusive o dia que saem os indicados ao Emmy ou não. Então vão estender essa conversa aí. E os roteiristas continuam em greve. Mas Tia Ryan está com 3 séries em produção nesse momento, né? Que é American Horror Story Kim Kardashian, o Monster, né, dos Menendez, e a terceira série, eu não faço ideia de qual série é que ele tá fazendo. Né? 3 séries ruins. Vamos resumir? Menino! Zero Stories. Não, é Stories. Não, e também o American Sports Stories. Vai ter isso? Tá, merda. Vai ter, verdade, sim. A gente falou. Roteiristas. Cara, ninguém tá puto, porque não tem ninguém pra ficar inventando bosta com ele, né? Aí ele não quer... Roteirista, você me apoia pra ficar 10 anos de igreja, só perto do Sérgio Ramos. Na verdade, não estão trabalhando no Monster ainda não. São só essas 3 mesmo. American Horror Story Kim Kardashian, American Sports Stories e American Horror Story. Nossa, só bosta. E ele ainda tá... Criativo pra caramba, né? A gente vai dar graças a Deus que alguém não tá fazendo isso. Viado, se os roteiristas trabalhando, as séries já são lamentáveis. Imagina ser roteirista. Né? Eu tô... Oh. Ah, mas vai ser tudo escrito por Tia Ryan, né? Que é um primo. Ah, ele escreve bem. Deve ser tapete da Shonda, né? E aí, viado, parece, né? A matéria tá em inglês, eu não tô com saco de ler, vou pegar o que o resumo. Que ele mandou, um advogado mandou a carta, né, lá pra uma das vozes mais expoentes dos roteiristas, né? Falando que tem que furar a greve e trabalhar assim, foda, entendeu? Na quarentena. Eu vi que ele ameaçou processar o fulano por não estar com a greve. Acionou os advogados dele na Alemanha. Deixa eu estar louco. Exato. Querida. E o silêncio de Carlos Regina sobre isso permanece, né? Permanece. Afinal, Rosemira tem uma mansão de 9 milhões, né? De reais. Mas tá passando necessidade. Tá passando necessidade mesmo com a pensão dela de 49 mil reais. Que era de 100. É, mas caiu. A cotação do dólar mudou. Okay. É isso mesmo, né, gente? Legal. Ryan Murphy takes legal action against the WGA. Olha aí. Ai, bicha ridícula, escrota. Eu não entendi qual é o argumento dessa bicha. Ah, eu quero fazer minha série, vocês não estão querendo. Eu vou processar. É mais ou menos isso, né? Eu tô até vendo aqui no Hollywood Reporter que tá. Papá, cadê? Ryan Murphy na letter from his attorney to the leadership of WGA ameaçou litigation contra Ryan Warren Lee, né, que ele é o capitão dos strikes lá, tal. Cadê? The Time, Ryan Murphy chamou Lee de totalmente sem noção e categoricamente falso. Adoro, o advogado de Ryan Murphy é Craig Emanuel, né? O primo de Lee Emanuel? Exato, de Lee Craig Emanuel. Ex-girlfriend. Adoro essa série! Adoro! Essa série é muito boa, Drake. E assim, viado, esse homem é um ridículo, gente. Esse homem é ridículo. Não vou nem assistir mais Glee. Por isso que ele é Michelle e não fala mais com ele, certíssimo. Exatamente. Além de estar devendo bolsa na faculdade que ele prometeu pro filho de Leia. A gente já não precisava de muito motivo pra não ver as coisas de Tia Ryan, né? É? E agora nessa, né, gente? Pelo amor de Deus. Que loucura. E Sarah Paulson falou alguma coisa? Não, menina, que ela tava ocupada fazendo participação em The Bear. Falou, ela se livrou do cativeiro, né, então? É verdade, ela nunca mais trabalhou com esse homem. Certíssima, tá lá catando a véia dela e trabalhando com outras pessoas. Meu Deus, né, catando a véia. Ela fez sim aquela American Horror Story das Sereias. Da Sereia? Uhum. Ah, é verdade. Ela fez a temporada que eram duas. Mas já teve uma temporada temporada ruim depois, não teve? Não, essa foi a última, não foi? Nossa, a da sereia foi. É, não. Foi a do ZT, não. Que as meninas, os meninos engravidavam. Era dos ela vampiros, tava. Viado. Não. Eram duas em uma. Eram vampiros não. Sereias. Não, vampiro não, sereia. Não. Ah, teve a Dades depois, verdade. É, foi que no final ele abraça o grande. O urso e que vira um Twink, né? Final. É isso, teve. Gente, eu nem lembrava dessa bosta. É porque a gente obliterou da nossa mente, né? de tão ruim que foi essa temporada do American Horror Story, viado, né? Foi muito ruim. GLBT. Ó, apareceu aqui, ó, menino. Rumor. Segundo Insider, Courtney Cox e Melissa Barreira já estão confirmadas em Pânico 7. Além disso, Neve Campbell está em negociações e Jenna Ortega, Mason Goodwin e Jasmine Savoy também devem retornar, tá? Mas ainda não confirmaram, né, menino? Sétimo filme, né? Inclusive, Pânico 5, né? Chegou na Netflix esse final de semana agora. Dá pra rever. Netflix tá cheio de clássicos de terror, né? Pânico, Freak, chegou também. Sim, maravilhosa, perfeito. Também tivemos aí primeiras imagens, né? De The Morning Show, essa grande série que tá todo mundo aguardando o retorno, né? Todo mundo aguardando muito, todo mundo esperando a volta dos que não foram, né? E também tivemos uma notícia maravilhosa, que foi Zanon que me acordou com essa notícia. Mentira, já tava no trabalho, né? De que Britney Spears teria apanhado do segurança de um jogador de basquete avulso. E eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo? A que ponto chegamos. Exato. Falei, gente, pra mim a Britney só ficava o dia inteiro fazendo aqueles vídeos escrotos do Instagram dela, né? Mas nossa, aparentemente... Gente, dona... Você viu que ela já falou, se pronunciou, né? Se pronunciou, né, Nen? Falou, o que, que, ela foi, né? Que ela falou mesmo? Ela falou que tava lá, ela deu dois tapinhas no ombro dele só pra chamar ele. E aí, do nada, o segurança deu na cara dela que voou o óculos. Sim. E ela tava com 20 fãs junto com ela que viram. Adoro! E falaram ela também só... depois que tipo, se ela processasse ele, ele traditasse, sei lá, uma coisa assim. Eu vi isso, eu vi delícia, isso agora, hein? No Twitter, alguma gente. Coisa assim. Foi. Olha, que delícia ver. Ela tem que processar o segurança, né? É, mas é eles mesmo que vai processar o segurança. Ela tem que processar o da WGA. Porque como é que... Tô tentando entender. O homem da WGA que tinha lá tomou medidas legais. Vou falar em violência, teve aí o fã do Bad Bunny que pediu pra levar um soco na cara, né? Bad Bunny não, garoto, Machine Gun. Ah, a mesma pessoa. Bad Bunny é latino, cara. É verdade, ele pediu e o Machine Gun Kelly falou assim... Eu estou com a minha mão cheia de anéis, isso vai doer. E aí ele falou assim, eu vim do México para levar um soco na cara. Ai, e aí ele levou. Pronto. E aí ele levou, né, amigo? Ah, mas finalmente o revide dos cantores, né? Que antes era só o povo levando celular na cabeça, né? Tapa na cara. Que a Adele até apareceu com uma bazuca, né? Que falou que se alguém jogar coisa, ela vai meter bala. Como é que é? Você não viu? Não. Ele apareceu com uma bazuca no show. Assim, uma bazuca, sei lá. Era aquela arma de jogar camiseta. É. Aí ela falou, se alguém der na minha cara, eu vou meter bala. Ela falou, vou parar com essa palhaçada, essa puta. Meteu no final. É, Deus acima de todos e Brasil acima de... Ai, gente, que maravilhoso. Que maravilhoso. Essa semana foi mais fraca, né? Tivemos aqui a notícia também de que o Twitter, né? Elon Musk disse que vai processar a Meta, né? Por uso de propriedade intelectual, né? Porque Meta aparentemente contratou, allegedly, contratou funcionários demitidos por Elon Musk mesmo no Twitter, né? Pra poder soltar esse grande aplicativo Threads, né? Ou como eu amo que a gata tirou todo mundo do Twitter que entendia das coisas pra economizar custo, agora não pode chamar o funcionário pra apressar o lançamento do seu. É, e não sei de vocês agora, mas o meu Threads agora à noite tá totalmente bugado, tá desconectando toda hora, desconecta do Instagram. Viado, já não consegui usar, porque assim, eu uso o Twitter mais pra fazer alguma coisa mesmo no computador, né? Que é uma possibilidade que o Threads não te dá, então... Exato, Threads não te dá. Inclusive, eu já estou de volta somente only até o Twitter, né? Menina, assim, eu quero mais aquele que rico se mate, e eu não acho que Elon Musk está errado neste ponto. Infelizmente, eu tenho que concordar com o bilionário. É, ué, mas não pode contratar desempregado mais só porque eles sabem as coisas do outro lugar que saíram? Não tivesse tirado eles da empresa, então, não, já que era tão importante. Eu entendi o que, que ele quer. Tipo, é porque era a mesma coisa e fizeram a mesma coisa lá no outro lugar. Eu acho que é, gente, mas tá liberado. Mas até aí, né? Até aí ele copiou o Snapchat inteirinho com o negócio do Instagram e tá aí. Agora copiou o TikTok. Não, você passar pano pra bilionário, fica defendendo empresa bilionária. Sim, eu sou contra a Elon Musk, então eu passo pano pro bilionário que não seja o Elon Musk. Adoro! Mas, gente, não tem como. Porque pelo menos Zuka era Alex da balinha, né? Então a gente pode, amigo, ser mais simpatérico. O problema é que tá todo mundo falando, como é que eu vou falar as coisas que eu falo no Twitter e nesse Threads? Não tem como. É, o problema... Não tem como falar. Falaram assim, pô, qual é os pronomes que você vai usar? Eu amei tanto esse. O problema foi esse, de usar a base do Instagram, e aí os seguidores do Instagram não é os que você quer numa rede tipo Twitter, né? Como é que é? É porque falaram assim, ah, gente, Instagram tem minha professora do maternal, minha família, não sei o quê. Não vou falar no thread as coisas que eu falo no Twitter. É, não, eu fiz lá o esquema de... selecionar, né? De selecionar as pessoas, né? Mas aí você deixou privado o seu perfil? Não, tá aberto ainda, só que, assim, ele tá aparecendo muita coisa de pessoas que eu não sigo, né? Sugerindo como sugestão... Gerando pra seguir e tal. Eu acho bem ruim isso, né? Tá bem ruim. E também o fato de não estar cronológico direitinho, assim, tá meio chato. Não, mas o povo que quiser te seguir porque vai te ver que você tá lá no Instagram vai seguir. É. Não, tem várias pessoas seguindo já, né? Então. Mas eu acho que vai ser a mesma coisa do cu lá. Vai o povo no começo vai encher o saco e depois vai esquecer e voltar pro Twitter. É, a questão é que assim, enquanto o Twitter não acabar de vez botar a pá de cal, as pessoas vão estar usando. Exato. E aquele negócio, dá tempo do Zuquinho, né? Ele dá aquela aprimorada, né? É, com certeza, né? Dá pra... Ele vai começar a botar vídeos, né? Quê? Vai colocar stories. Stories. Não, mas eu acho que o problema desse negócio é porque eles têm que inventar um bagulho novo. Não adianta eles querer copiar o mesmo, que ninguém vai trocar um pelo outro. Não, é aquele negócio, enquanto você tiver, como o Léo falou, enquanto você tiver o Twitter, a gente pode ver qualquer coisa e a gente vai continuar lá. É. Né? Afinal, é isso. É o que temos. É sobre isso. É isso aí. E tá tudo bem? Um beijo, viu, gente? Foi ótimo o programa hoje. Eu amei a Jojo ontem. Eu não sei que negócio é esse de thread. Como é que fala essa porra? Eu amei. Eu amei muito. Mas, vamos começar nossa pauta aqui da semana, então, né? E eu quero começar pela... HBO, né? Esse grande canal, essa grande emissora, né? Que tava com... Mas você tá falando de HBO? Posso falar uma coisa? HBO é uma chacota, né? Que agora tá vendendo coisa pra Netflix passar, gente. Ridículos. É, porque não, dinheiro tem que vir de algum lugar, né? Não vai ser do Syndication de The Idol. Vergonha nacional, HBO. E aí, também voltou aí pra segunda temporada. Inclusive, a gente tava esperando ter esse reencontro aqui de gigante, né? Leoz e Zanon, pra falar sobre a segunda temporada de And Just Like That, né? A série que tá distribuindo pirocadas de plástico por aí, né? E ontem, Leoz conseguiu me aterrorizar num nível com essa série, que eu falei, meu Deus, eu só tenho 6 anos. Eu falei, não vou ver isso sozinho. Eu odeio tanto o Leonardo que podia ter falado semana passada que eu não estava. Ele me esperou pra poder falar. Claro. Esperou, lógico. Amiga, mas é porque, né, eu precisava desse momento de despedida, porque eu dropei essa série, finalmente. Dropou? Dropei. O primeiro episódio, assim, foi muito tenso, né? Porque, assim, basicamente tivemos... Falei pro Sassi, a sequência inicial foram 5 minutos de sexo geriátrico, né? Acho que as pessoas têm direito, né? Tá liberado. Temos que mostrar velhos também trans. Um private practice estava aí pra isso, né? Porém, a gente teve Tchê chupando Miranda na piscina. Miranda lá com os peitos balançando e Tchê, né? Mandando ver na linguinha. Depois a gente teve... Miranda botando um cintaralho numa cena gigante também, que Carrie falava com o Tchê no telefone, grandes amigos. Meu Deus, o Léo me obrigou a assistir isso! E aí Miranda fica lá pulando com o pinto de fora, aí Tchê fala, ai, cansei, não sei o que, mexendo, não sei o que. Tivemos Miranda na câmara de bronzeamento também, se esgueirando. Pelada! Que nem uma lagarta lá dentro. Pelada! Essa mulher agora quer ficar pelada o tempo inteiro. Uhum. Viado, que vergonha! E aí o namoro de Carrie, que é uma delícia, que podia aparecer, mas não aparece direito. Só fica lá, ah, queria marcar um encontro com você depois do, do samba. Do samba? Eu amo depois do samba. É que a Carrie fica fazendo, falando nos podcasts assim, ai, que os ouvintes ligam pra Carrie pra perguntar, né? Carrie, mulher, é, como é que eu faço um carinha que eu só faço sexo de vez em quando pra dizer que eu quero um relacionamento sério? E a Carrie fala assim, ah, menina, ele vai te dar um sinal, vai sair, vai te convidar num dia que você não tá esperando, não sei o quê. Aí assim que Carrie desliga, acaba o podcast, o homem chega e fala, quero sair com você depois do samba. Depois. Eu inventei a parte do samba, mas é bastante... Ah, tá, a chegada lá no Rio de Janeiro. E aí o grande plot desse primeiro episódio é que Charlotte tá se preparando pra ir pro Met Gala, né? Charlotte muito fashionista. Uhum. E aí, filhos de Charlotte falam assim, mamãe, temos um problema, papai quer ir com você. O e careca. Charlotte, ué. Uhum. A Charlotte, mas ele nunca quis ir. Aí ele, não, eu quero conhecer a Rian, não sei o que. É umas piadas sem graça do caralho. Aí Charlotte, ai, você nunca quis ir nessas coisas, não sei o que. No fim, ele vai no baile, acha uma bosta. Ela fala, ah, você também não devia ter vindo. E eles brigam, porque, gente, mas o que que tá acontecendo? Não acontece nada. Né, ele fica assim o tempo inteiro, né? Porque eu tô você viu mais que um? Menino, eu tô no 4 já, né? Vi, eita porra! Mas é aquela série que eu assisto fazendo outras coisas, né? Porque eu não sou obrigado. Aí fiquei vendo. Mas assim, é a mesma, desenrola a mesma coisa. Essas velhas aparecendo que tem 17 anos. Tia já superou a dieta que teve que fazer, que ficou chorando com o Miranda. Ai, não me toca, tô fazendo dieta. Não, menina, tia agora sugeriu um trisal com o ex-marido, né? E Miranda. Com o Steve? Não, o marido da tia é aquele cara que a Carrie ia pegar. Não, não é achei. Não. Não, não é ele, não. Eu achei que era o ex-marido de Miranda. Não, o ex-marido de Tchê. Você chegou a ver ele? Não, acho que não. Miranda... Acho que eu vi era só a Tchê chorando sendo chupade. Você não chegou a ver a Miranda perdida lá na estrada? Não, graças a Deus. Então, ele é salva e descobre... É salvo pelo ex-marido da Tchê. Eu acho que era isso mesmo. Agora já deu uma esquecida, enfim. E aí, eles agora viram amigos. E aí, a Miranda e Tchê estão deitados lá, e o homem tá deitado do lado, elas começam a catar, aí ele vem, ele começa a beijar, aí a Tchê, e aí tá afim a Miranda, deixa eu pensar, ah, bora, aí Tchê e o marido se catam e começam a se beijar, e Miranda tentando catar, eles caem em cima, ficam em cima da Tchê, parecendo, tá montando um cavalo. Bicho, que chacota que Miranda virou, porque assim, Miranda sempre foi a personagem mais foda de Sex and the City, agora ela fica... Eu sou uma nova Mirandinha, vou me bronzear. Ai, não, foda-se a nova Miranda. Nossa, gente. Mas é isso aí. Tá... Nem lembro mais o que teve do resto. É, tem as amigas étnicas que você não entende nunca o que tá acontecendo, porque são vários plots avulsos, né? É, porque eles inventaram, eles meteram umas amigas negras pra poder pôr a cota, porque todas eram brancas, né? Agora, uhum. É, o que teve? Ai, Steve apareceu sem camisa treinando boxe, e olha, está de parabéns, viu? Do alto de seus 65 anos, né? Surdo, mas porém, no shape, né? E Aiden já apareceu? Não. É isso que eu quero saber. Aiden não apareceu ainda. Gente, quando ele aparecer, você me fala que eu vejo só esse episódio, porque... Não, peraí, calma. Deixa eu pesquisar uma coisa. Aiden é o John Corbett. Exato. Que é o primeiro rival de Big na série. É que eu não lembro a cara. É que Carrie tá com o produtor ainda? Não, ela já terminou com ele. Mas, gente, o único homem bonito dessa série. Mas a Carrie não é jovem bonito. Né? Não gostava de Aiden, né? E de Big, né? Credo. É, mas não teve nada demais. Aí teve o que teve? Ah, marido de Charlotte, um plot dele que ele tava transando pro Charlotte. E aí ele estava lá e as crianças foram viajar, né? Aí marido de Charlotte, e aí Charlotte falou assim: eu quero que você dê uma gozada no meus peitos, né? Ah, meu Deus do céu, por quê? Só que aí, então, ele tá lá, não sei o que, aí ele goza e tal. Aí ela chega, ué, cadê? Cadê meu prêmio, né? Aí ele fala, que? E aí no quê? No, aí o. Tá com a galahala? É, então. Grande base do episódio que ele não solta os negócios. Ele ejacula mais? Meu Deus, que finesse que estamos nesse programa. Foi esse episódio de hoje. Ela faz massagem no homem. Aí até que no final ele faz. Ela, ai, consegui. Você conseguiu, parabéns. Aí tem uma conversa na roda de fofoca das três. Das três, o amigo viado, né? Que agora são uns quatro, né? E aí tava falando o que, que é a porra pra eles, né? Que era um prêmio. Meu pai amado. O que a porra é pra eles, é. Aí Miranda falou assim, nunca gostei dessa merda. É por isso que eu tô gostando de pegar mulher, porque não tem essa palhaçada em mim. Olha. E é isso, gente. Ah, esse nível. E o que que a porra é pra Carrie? Ah, nem lembro, gente. Você acha que eu presto atenção? Gente, uma série boa dessa. Eu deixo rodando lá. E o filho de Charlotte tá tendo algum plot? O filho, né? Filho. Rock. E filha. Não, ele tava viajando com a irmã. Aí teve o plot da irmã, que ela queria. Ah, a irmã pintou o cabelo e ficou rebelde, né? Pintou, fez uma mecha roxa e tá rebeldão. Não sei, gente. Acho que é isso. Nada de relevante que me faça lembrar. Acho que o plot desse o marido da Charlotte me deixou um pouco. Não, esse plot pra mim foi o auge, realmente. Dela ficar querendo o prêmio dela, né? Ah, e teve no final do episódio 3, eu lembro que eu dei uma risada sincera, única que eu dei nessa série inteira. A Carrie tinha que. Ela fez o livro lá, né? Da relação dela com o Big. E ela tá fazendo o audiobook dele. E aí chegou no capítulo que ela tem que gravar quando ela descobre que o Big. Que ela chega em casa e o Big tá lá, né? Aí ela não consegue gravar, narrar de novo aquela história, que ela tá no chão. Ai, Leonardo, isso é ridículo. Que porra pra você, meu Deus do céu. Aí ela não consegue ler direito, aí ela fala que tá com Covid. Pra ela não ir trabalhar, pra ela não ir gravar, pra ela dar desculpa. Ela liga, a Rock tá com Covid. Aí ela tá no Covid lá e uma das amigas étnicas chega na casa dela de máscara. Aí ela, ai, é mentira, eu não tô com Covid. Aí a mulher tira a máscara e fala assim, ainda bem, porque essa máscara é bonita, mas não serve pra nada. E aí no final do episódio ela fala, né, aí ela vai num barzinho com essas amigas, com a amiga. E aí conhece um monte de gente e tal. E ela fala assim, just like that, eu peguei Covid. Eu falei, olha, tanto ela procurou. Bolsonaro, temos visita. Gente, que sério, né? Que momento. Que momento vivo em Brasília. Pensando certo, tá aqui em Catar de ter recusado a fazer mais com Kimi nessa bosta. Nossa, aqui em Catral. Visionária, filha. Catral acertou demais em fazer Glamorous e não fazer Just Like That, né? É porque aqui em Catral já tinha o plot da porra doce de Sex and the City original, né? Meu Deus. Que ela engolia a porra de Vince Cannavale. Como é aquele moço que fez o Ian Gracie? O Vince Cannavale? Bob Cannavale. Aí ela dizia, ah, a porra dele muito, muito amarga, não sei o que. Tem que comer umas maçãzinhas caju. Meu Deus! Mas assim, pelo menos em Sex and the City era engraçado de verdade isso. Era só deprimente, né? Obcecadas com porra. É, agora que não tem Samantha, as outras têm que discutir a porra, né? Nossa, que coisa tosca. E as mulheres de 70 anos, né, gente? Eduardo revoltado com a hora do Brasil. Pelo amor de Deus. Etarismo. Ah, eu sou etarista mesmo, gente. Quem me conhece sabe. Que é minha faixa de corte. Sabe. Que podre. Foda. Ah, gente, pelo amor de Deus, não é senhoras, né? Já começa porque já Carrie já me perde muito, porque ela vai sempre de palhaça, né? A senhora de 70 anos sempre vestida de palhaça. Pela que isso, gente? Um ícone fashion desse. Eu tava vendo hoje o episódio aí, quando a menina passa, ela fala, oh, good morning. O jeito que ela fala bom dia, parece que ela tem 12 anos. Você fala, filha, você é uma velha. Isso porque a Sarah Jessica Parker tá acabada, né? Ela tá no pó da rabiola. Viado, teve uma enquete do perfil da HBO Max no Twitter que falava assim: para o que você está mais ansioso na segunda temporada de Just Like That? Os diálogos. Os diálogos, os looks, Aiden. Aí eu falei, é só isso mesmo? Porque diálogos e looks não tem, né? Só o que a gente quer, que ela acabe, né? Look de Miranda só pelada sem roupa. Não! Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não Ah, mas teve o plot que o filho da Miranda terminou com a Namô. Aí Miranda teve que voltar, deixar a tia pra trás e voltar a cuidar do filho. Porque lembrou que tem filho. Aquela muxibinha. Mas cuidar de quê? Fazer comida? Não, pra cuidar dele, que ele tava triste, não sei o quê. Porque ela largou o filho pra pegar a doutora Kali, né? Uhum. Doutora Kali Tchê? Né, Kali Tchê. Tchê. Doutora Kali e você. Gente, sem condições nenhuma. E ainda ouvi dizer assim, nossa, tá muito bom essa temporada. E eu é igual falam de Os Outros, né? Vocês não dão valor. Semana que vem, vamos falar e fechar a tampa com essa régua. Você vai falar nessa pra eu poder ver o último sabendo de tudo. Ah, tá. Mas no caso, eu só posso falar até o antepenúltimo, porque o penúltimo eu ainda não vi, que foi demais. Ah, você não já viu. Não viu, tu mas vai menino, tem o último, a última cena, você fala, porra, pra que se escalonou até aqui? Como que chegamos a esse ponto? Olha... Não, depois de que eu tava aqui na minha casa, sexta-feira, na parte da tarde, e Guilherme Fontes tava chupando o peito de Drica Moraes a troco de nada, né? Caramba, falei, aonde estamos indo? Mas você bichinho. Tem agora jovem envolvido na milícia. Ah, só pode ser Rogerinho, né? Grande ícone. Mas você não sabe pai. O que Marcinho fez, filha. Chupou o Rogerinho finalmente. Quem era? Se fosse isso, teria sido bom. Hein? Até porque Marcinho roubou o dinheiro da milícia junto com a menina, né? Se fosse isso, tava vivo. Que? Que? Olha, lamentável. Estamos aqui falando de Os Outros, né? Falar de Os Outros, esse é grande hit aí. Que eu acho que a gente é, assim, uma minoria. Porque a maior parte das pessoas falam, meu Deus, como essa série é incrível, maravilhosa, não sei o quê. E assim, ela foi uma excelente série até o episódio 4. De repente, ela entrou num espiral de merda. Que é um negócio que é bizarro. Eu acho que a gente não pode dizer que as atuações não estão boas. As atuações continuam boas. Mas a história não faz o menor sentido. Vamos tirar Marcinho dessa cota aí, porque Marcinho é um ator bem ruizinho, viu? Ele nossa, ele é, ele é pavoroso, além de ser horroroso. Ninguém se importa. Nobody care, né? Não, gente, mas não, o... Como é que é o nome do Fred Mercury prateado? Eu sempre esqueço. O Stablish lá. Eduardo Stablish. Caralho, ele tá foda. Aquele homem tá desgraçado. Ele eu é um nunca miserável. Achei ele bom ator. Não, ele é um miserável. Eu acho que ele nunca teve a oportunidade de fazer um papel, né? É, se bem que na novela das seis que ele fez, ele era legalzinho. O pessoal gostava do personagem dele. Só que era mais voltado pro cômico, né? Cômicozinho. Cômicozinho. Agora não é mais... Mas me contem, quando parei, Starbucks estava abusando de Sibeli, Marcinho exato. E Rogerinho estavam naquele drama porque Marcinho apontou a arma pra ele na quadra, né, Capitão Nascimento. Deu um tiro em Amâncio, né? Isso, e Amâncio e Mila estavam naquele seu romance esplendoroso. O romance no ponto do ônibus dela. O que que eu perdi a partir daí que ficou tão ruim essa série? Ela desesperada porra, que perdeu o ônibus. Já aconteceu tanta coisa lá pra casa que tá viado. Difícil. Eles entraram numa pira, né, sim. De que tinha que... A Drica Moraes colocou o tablet de subsíndico do Jambalaya, né? Uhum. Colocou ele lá do Jambalaya, e aí entrou... Porque o que aconteceu? O Stables contratou uns caras pra invadirem o condomínio, sim. Pra poder fazer a família do... Do nada, né? Do Vando. Do... Porque o homem do mora Vando. Lá 50 anos e do nada ele exato. Resolveu invadir o condomínio. Aí invadiram o condomínio, invadiram o apartamento lá do Vando, né, pra levar as coisas, e aí o Stablet usou aí como desculpa pra poder botar, pra ele ser subsíndico e botar a equipe de segurança dele. Contratar a equipe de segurança, mas né? Ele já não ia ser subsíndico de qualquer forma? Não, mas pra mim o mais interessante é que assim, a gente entende, eu moro no Rio de Janeiro, tá? E em nenhum momento, por mais que tivesse uma milícia no condomínio como tem lá no Jambalaya, os milicianos não iam de porta em porta recolher o dinheiro dos moradores. Isso não faz o menor sentido. Que isso, não... hein? Exato, velho. Eles vão na porta achincalhar os moradores. Cadê meu dinheiro da taxa de segurança? Viado, isso acontece em comunidade. Isso não acontece em condomínio na barra. Uh-huh. Não, e o condomínio fechado com câmera, não sei o quê. Exato. Taxa de segurança, olha. Viado, e aí... Além disso, eu também queria saber qual o valor dessa taxa, né, Taylor? Porque a quantidade de dinheiro que o Stables tem naquela mala sim. E ele pega umas patacas de dinheiro pra você, fulano, pra você, ciclano. E a taxa aumenta toda hora, né? Toda hora. Todo dia tá inflacionando a taxa. Toda hora ele inventa alguma coisa pra fazer Drica Moraes cobrado. Não, mas eu me senti... melhor é como eles inventaram de começar pelo segurança, né? Que foi sequestrando aquele louco, que é o cara que era mais odiado no condomínio, e aí resolveram, precisamos de segurança no condomínio. Exato, e aí o Vando fica paranoico, né? Sim. Eita. Vando, até gritar aqui. O Vando fica paranoico. O Vando fica paranoico, né? Maravilhoso. Fica falando, a gente tem que sair daqui, a gente tem que sair desse condomínio, nós vamos matar a gente, não sei o quê. Porque, né, ele fica porque mal. Ele não acha que o cara pela tatuagem. É, ele reconhece que um. Ele não acha que foi Cibele, não? Que armou pra ele? Não, é porque ele vê que um dos seguranças tá... É porque o que acontece? Tá tendo e uma grande... altura, Vando já é seu de Cibele. É. Já tá... superou, sabe? Tá tendo uma grande festa no play da condomínio, né? Onde as crianças estão todas sincronizadas dançando com um tênis que piscam. E dançando grandes hits dos anos 90. Nisso, o pau mole do Amâncio chega lá atrás da Mila. Caralho, como eu odeio. Quando eu odeio o Amâncio, eu odeio mais que todas as pessoas dessa série. Ele sempre é odiei. Ele é muito pau mole, muito pau mole. E aí ele chega lá atrás de Mila e leva a Mila pra escada do condomínio, começa a beijar, não sei viver sem você, amor da minha vida, aluguei um apartamento, e aí ele alugou um apartamento que ele fica vendo a casa da Mila, né, do apartamento. Eu amei esse plot que você me revelou, porque eu falei assim, gente, esse homem tinha pego empréstimo um dia desse pra consertar o carro de Wanda, agora ele consegue alugar outro apartamento pra ficar espionando a mulher. Prioridade. E aí, menino, Drica Moraes quase pega eles lá no flagra, né? E aí, o Vando, ele descobre que, na verdade, Drica Moraes era casada com o Alexandre, né? O espírito obsessor. Uhum. E que... aí tem um flashback mostrando que eles moravam na cobertura em Copacabana. Eles moravam no Chopin, vale dizer. Eles moravam no edifício da Narcisa Tamborindeg, no Chopin. Eles moravam lá e aí ele estava envolvido com corrupção. Ele foi preso e ela se mudou lá pro Jambalaya. E aí Vando insinua pra ela que ela tá roubando o dinheiro do condomínio, que realmente ela está fazendo. E aí ela fala assim pro Vando assim, tempo que você tá me investigando, você devia cuidar das coisas que acontecem dentro da sua casa com a sua mulher. E aí... e aí Vando vem pra cima de Mila e fala assim, que isso, tá me traindo? Tá me traindo, não sei o que é, tá me traindo. Aquele jeito, né, simpático. Ele tem. E aí vem o segurança apartar. Quando o segurança vai apartar, ele olha que tem a tatuagem do homem que entrou no apartamento pra roubar eles. Exato. E aí esse homem, ele entra num desespero de que querem me matar, de que vão me matar, e não sei o que, e vamos sair daqui, vamos fugir, vamos embora do Brasil. É um desespero. E aí, vale dizer que o episódio 7 é um episódio bem intenso. É um episódio que tem uma tensão, né? O Vando fugindo. É o do Vando fugindo do motoqueiro, né? Ah, tá, sim. Ele tá fugindo do motoqueiro lá e tal, não sei o quê. Nananã. Porque o episódio começa, Léo, com o Vando caído no chão, com sangue saindo de sua cabeça. Aí você vai pensar assim, o que vai acontecer? Damages, né? Exato, damages. a nossa Rust Burn. E aí, menino, passa o episódio inteiro que esse homem querendo fugir. Aí ele tá tão noiado que ele faz o quê? Ele tranca a Mila dentro de casa, leva o Rogerinho na escola, e aí ele começa a ser perseguido por um carro, por uma moto, né? Que é por acaso o mesmo homem que assaltou ele, o mesmo homem que ele viu lá de segurança. Ele vai lá, ele tá sendo perseguido, não sei o quê. Aí ele atropela o motoqueiro. E aí quando ele vê que o motoqueiro tá lá pra matar ele, é o homem que invadiu a casa dele, ele mata o homem a capacetada de moto. Uhum. Né? Ele matou o homem na capacetada de moto. Aí, nesse meio tempo que tá... isso. E aí, o que acontece? Mila gritou a Manso, pau mole, pra ir lá resgatar ela. Aí ele abre a porta, ela vai pra casa dele. Aí eles fazem um amor bem gostoso, assim, e tal, não sei o quê. Ela corta o cabelo dele. E aí, Vando chega em casa e não vê ninguém em casa, né? A porta arrombada. E aí ele liga pra Mila e fala assim, oi, amor, onde você tá? Aí ela fala assim, tô em casa, né? Você me deixou trancada? Sim. Ah, você me deixou trancada, né, menina? Que loucura. Aí ele falou, ah, é? Tá em casa? Aí ele fala assim, tô chegando. E aí ele vai pra sacada e aí ele vê, né, um casalzinho ali, né? Sim. E aí, o que acontece? A Mila chega em casa, e aí esse homem começa a dar porrada nela, tranca Rogerinho no quarto. E Rogerinho, eu quero sair, sei o quê. Aí Mila dá uma tesourada nele. É um inferno. E aí Rogerinho consegue fugir do quarto. Começa a brigar com um homem lá. Esqueci o nome dele agora. Com o Vando. Começa a brigar com o Vando. E aí empurra ele. Soco aqui, soco ali. De repente, vral. Vando cai da sacada. Rogerinho empurra ele da sacada, né? É, eles estavam lá naquele empurra, né? Empurra. E aí, Vando cai falecido lá embaixo. E nisso, o Eduardo Esteves tá vindo, tava querendo se livrar dele mesmo, né? Se livrou. E, mano, tá tudo certo, é isso aí, é nós, tamo junto. E aí, menino, Mila vai presa, né? Mila vai presa. Rogerinho, inclusive, toma uma arma de um delegado dentro da cadeia. Que? Exatamente. Sim, exatamente. É isso mesmo. É, porque assim, tudo indicava que era o Rogerinho que tinha matado o pai. E aí Mila assume, né, a culpa de que foi ela, tal, pro filho ser preso. E aí ela vai lá pra delegacia presa e ele vai lá com o Amâncio, não foi? Foi com o Amâncio. Isso, que o Amâncio tá sempre dando suporte pra essa família. Exato, né? Exatamente. E aí começa. A Amâncio não cuida da vida da família dele, mas da dos outros. É, até porque a Adriana Esteves passa todos os episódios, toda a vida dela, ligando pra Amâncio o tempo inteiro. É. E preocupada com o Marcinho. E ele nem é pro filho. É, e Marcinho agora tá envolvido aí com um negócio de chups, né? Porque entra a filha de Eduardo Esteves na parada, né? Isso, exato. Lohane. Maravilhosa. Lohane, que vai lá na festinha de aniversário. Aí Rogerinho tá lá doido pra, né, pegar ela. E aí, viado, ela tem a pachorra de virar pra Marcinho e falar assim: quem é aquele bonitinho ali? Não, Marcinho não, pro Rogerinho, né? Pro Rogerinho, vira pro Rogerinho. Porque eu achei que ela ia catar o Rogerinho, né? Eu sim, também achei, ainda mais, achava, né? Ainda mais Rogerinho sensualizando tudo com aquele peito com três pelinhos, né, menino? Exatamente. E aí ela vira pra Rogério e fala assim: quem é aquele bonitinho ali? E o bonitinho em questão é Marcinho. Marcinho. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Garota, para de ser doido. Ih, meu Deus, o que tá acontecendo? Para de loucura. O sangue dela louco pela família de família Cibele Marcinha, né? Exato. Ai, meu Deus do céu. E aí, o que acontece? Aí a Mila vai presa no lugar do Rogério, né? Ela vai na presa no lugar do Rogério. E aí... Lembrando que o delegado da... lá é... também tá envolvido com o Stablish. Né? Exatamente. Porque status controla o Rio todo. Exato. Porque a gente descobre que ele era da polícia, aí ele foi afastado, e ele ganhou uma medalha de condecoração, e aí ele é miliciano também. Eu adoro que esse homem até rolar a história de Cibele e Wanda, ele tava de boíssima nesse condomínio. De repente, o homem resolveu virar o capeta. Do nada, ele viu a oportunidade. Foi só uma bolada de uma criança na outra que ele falou, é agora que eu vou enfiar minha milícia aqui. Exato. E do mais absoluto nada, né? Uhum. E aí, menino, o que acontece? A Drica Moraes tem um plano genial, junto com o Alexandre, o espírito obsessor, de matar a filha de Stablish, né? Porque vai ter um baile funk ali, o baile do condomínio que eles ficam reclamando toda hora, vai ter o baile funk. Que, aliás, vale dizer que Cibele fala assim, vou ficar amiga de Lohane pra ver se ela larga Marcinho. E aí eles vão no shopping, né, comprar a roupa que Marcinho vai pro baile, uma roupa toda brilhosa. Toda dourada, né? Olha. Meu Deus, gente, essa bicha além de feia não tem um dedo. Eu não aguento mais. Eu amo. Olha. Não, isso porque Marcinho já tinha feito uma cena de chups com a menina. Depois teve a cena sensualérrima deles no quarto de Cibele. Nojo. Né? E aí eles vão lá comprar as roupas, né? Tudo, fazer o outfit de Marcinho. Se quiser falar de amor, fale com o Marcinho, né? Exato. E aí? Ah, eles vão, não, eles vão pro baile, o Marcinho vai pra uma competição de dança no baile. Sim. Né? Um passinho escroto toda a vida. Nossa, ele parece uma gazela saltitante. Que um passinho é rei do passinho. Meu Deus, pensa num passinho escroto. É o passinho do Marcinho. Ele faz o passinho com assim, e aí depois. É, esse é pra quem fala que branco não pode dançar funk. Né? E aí, entra lá. Exatamente. E aí, nesse ponto da série, a rivalidade Marcinho e Rogerinho não existe mais. Só. Mais ou menos. Falar. Mas isso aí, na verdade, ficou pra escanteio. No final das coisas, só um. Isso aí a gente plot finge inicial. Que não existe. É, porque, tipo, né, durante esse tempo também, a mãe de Rogerinho, né, como o marido morreu, aí eles virou essa grande cabeleleila. Isso, ela tá... Eles estão sem dinheiro. Sempre foi, né? Exatamente. Aí ela tá lá cortando o cabelo no condomínio, só que ninguém quer mais se envolver, porque ela foi presa e tal. Aí fica nessa que ela vai vender o carro do pai, do marido, né, do pai do Rogerinho, né, pra poder conseguir dinheiro. E Rogerinho não quer que venda o carro, porque lembra o pai dele, né? E aí Rogerinho vai e começa a trabalhar pra Style, né? Pra poder ganhar dinheiro. Então ele vigia... Vigiando Lorraine. Fica vigiando Lorraine o tempo todo, aí pega as armas dele também pra guardar no carro, né? Pra poder ganhar dinheiro. Você ficou tão triste dele que a tua voz até ficou longe. Tua voz sumiu, Miriam. Vixe, voltou? Cadê tua voz? Tu ficou tão triste com o rumo da história. Voltou? Esse é bicho amudo. Agora voltou. Ah, tá. E aí, menino, o que que acontece? O Marcinho, né? Pô, boa voz dele. Foi. O Sérgio manda... O Sérgio, a dona Drica Moraes manda esfaquear Lohane no baile. Só que o Sérgio tá indo lá pra tirar a Lohane, porque ela não quer metida com essa gentalha que é Marcinho. E aí, quando ele chega lá, ele pega o cara no flagra, come o cara na porrada. E aí ele pergunta, quem foi que te contratou? E aí o cara fala, eu não sei, foi uma dona. E aí ele mostra a foto de Drica Moraes com o Gigi. E aí o cara, né, dá um positivo, corta. Pra Drica Moraes chegando no apartamento, procurando Gigi, cadê Gigi? O Eren Gigi, e Gigi está pendurada, morta, no ventilador de teto. E a cama toda ensanguentada. Totalmente desnecessário. Mataram o Doguinho a troco de nada, né? Mas... Exatamente. Exatamente pra mim. Foi por causa do xixi do condomínio que eu tinha que limpar. Não, pra mim, assim, pra mim foi um trauma ver essa cena, porque o meu cachorro morreu enforcado dessa forma. Não no ventilador de teto, obviamente. Meu Deus. Não no ventilador de teto, mas ele morreu enforcado, ele já tava velhinho, e ele se enroscou e caiu da escada. Não tinha ninguém em casa. E ele morreu dessa forma, assim, enforcado. Pra mim foi um trauma rever aquilo ali. Desnecessário, né? Não, e a cena mostra, né? Um cachorro pendurado, sangue. E o cachorro pendurado, exato. Mas que mal pergunte, por que que Drica Moraes queria matar a filha de Starlet? Que eu não entendi. Pra dar uma lição nele, pra mostrar que ela também é perigosa. Porra, mas essa mulher, né? Perigosa também. Porque Você vê a que ponto a série chega, dona. É porque queriam tirar a segurança do condomínio, né? Depois que o... Sim. Queriam tirar a segurança do condomínio. O tio fez lá 3 orçamentos. E aí ela tava pensando. E aí ela falou, ele não vai deixar eu sair. Aí eu preciso fazer ele sair do condomínio. Aí ela falou, vou matar a gatinha aqui. E ele vai ficar triste e vai embora. Só que não rolou. E aí, menino, o que que rolou depois disso, né? Depois que Marcinho... Depois que Rogério começou a entrar pra vida do crime, né, menino? Uma loucura. E aí, Drica Moraes disse, como não conseguiu matar Stablet matou a cachorrinha, Gigi, ela decidiu fugir com a Alexandre, né? Falou, vamos embora aqui, que eles tinham vários dinheiro da corrupção escondida, né? Apesar de que Drica Moraes estava no esquema pra juntar dinheiro pra tirar o marido da prisão, mas ela tinha tanto dinheiro escondido, por qual ela tava fazendo isso, né? Deixa quieto, guarda na fanbase. Toma, vamos fingir. Guarda na fanbase. E aí, menina, ela decide que vai fugir, tira a tornozeleira eletrônica do Alexandre, e eles falam que eles vão sair de madrugada. Nisso, Eduardo Stablet entra no apartamento dela, abre o gás, e quando ela vai acender um cigarro, o apartamento explode. Porque assim, eles não foram nem discretos, né? Porque ela passa o episódio todo com este isqueiro acendendo cigarro o tempo todo. Uhum. Aí ele queria só mostrar, né? Que uma hora ela ia explodir aquilo. Exato. O problema dessa série é que é o quê? A desgraça pela desgraça. Ele só quer mostrar a desgraça pra falar, gente, a gente é muito bom nisso. Olha os plot twists que tá tendo. Mas só pra mim é só ridículo. Não tem incoerência nenhuma que tá acontecendo. É porque assim, eu lembro que quando eu tava vendo o começo, eu falei pra Sassi assim, eu tô bastante curioso pra ver como eles vão levar essa história a partir disso aqui por tantos episódios. Mas aí eu vi que é a mesma caralho, né? Procedural da loucura do condomínio. É o multiverso da loucura, né? Marcinha, a própria Wanda. Não, e a gente. E eu lembro que o Sassi falou, né? Que tinha perguntado lá no The Story. Briga de condomínio era assim, né? E eu tinha falado, a Nath tinha falado, e realmente, né? Briga de condomínio é. Às vezes chega num negócio assim, mas tipo assim, né? De sair do condomínio pra virar uma luxarra de tá matando cachorro e tal, gente, aí, né, já virou um pouco demais. Que começou com uma bolada na cara de um do outro, aí o pai já se apaixonou pela mãe do outro, aí tem uma milícia. Sim. E aí um exato. Filho empurra o pai do prédio, e aí tem... O que aconteceu nesse último episódio agora? Você fica, quê? Não, pra mim, no momento que vocês falaram que o Rogério roubou a arma do delegado, não deu nada. Realmente vi que o negócio tá além do condomínio. Agora quem tá com a arma que era de Cibele tá Marcinho e Lohane, né? Fugindo aí. Ah, é? Eles estavam fugindo do condomínio com o dinheiro da milícia. Bonnie and Clyde e Moderna. E que explode o apartamento lá, né, da Drica Moraes e tal. Nesse mesmo dia, Marcinho e a Lohane estão fugindo do prédio, né, porque querem viver o amor deles, né. E aí, a Adriana Esteves vê que eles estão fugindo, ela sai correndo atrás deles, mas eles vão-se embora de vez, né. Correm mais. Exatamente. E Souza não aconteceu nada com ele? Souza? É um amigo de Rogerinho que chama Marcinho de Capitão Nascimento. O bully original, né? Ah, não aparece mais, não. Não. Ele voltou. Perdeu relevância. Nesse penúltimo episódio, ele voltou pra São Rafa. Ah, eu quero saber aí, né, o que rolou então nesse último episódio. Você quer saber? Garoto! Eu vou assistir amanhã, mas pode contar. Menina, então, começa aqui. Ah, eu sou direto, não consigo ficar enrolando, né? Vai então lá. Assim, Lohane descobre que está grávida de Marcinho agora. Meu, né? Deus! Na. A porra ataca novamente. E aí ele é algo. O que é porra pra você? Não, primeiro tem que falar, Zano, assim, eles fugiram, aí eles estão lá prédio. Vão fugir pra onde? Aí olha lá no horizonte, vamos ali, tem um local que eu adoro. Aí Marcinho e Lohane vão pra casa onde Marcinho morou na infância. Antes disso tem um flashback de Cibele parindo. Uhum. E aí Cibele parindo, e aí a gente descobre que Cibele teve um filho antes de Marcinho. E esse meu Deus! Era Vando. Não, é que... era coisa... Como é que é a mãe do Rogerinho? A Mila. Não sei. Então, mas essa criança morreu, tipo, tinha 1 ano, 2 anos. E aí, depois de 2, 3 anos, nasceu o Marcinho. Então, Marcinho é o segundo filho. E aí, meio que... Então, não é ruim o que é feito, é ruim o como é feito, mas é ruim porque é que chegou nesse ponto. Porque, assim... É o que explica a Cibele ser o jeito que ela é de proteger o Marcinho hoje. Ela perdeu um filho antes e aí agora ela é super protetora com esse outro filho, que foi o segundo. O problema é isso ser mostrado agora no penúltimo episódio, que ninguém tá se importando mais, né? Pô. Mostra até o flashback da casa, né? Que ele, desse episódio, sim, resolveu aparecer lá, né? Exatamente. E aí depois eles vão lá pra casa que ele morou na infância, né? Tá a casa toda abandonada e tal. Aí eles ficam lá por enquanto, aí resolvem ir pra casa da mãe de Lohane. Né? E a mãe de Lohane tá como? Macetando um cara lá também. Exatamente. Todo mundo transa essa série o tempo inteiro, né? Menos Rogério. Menos Rogerinho. Exato. Rogerinho e seus 3 quilos no peito. Aí, antes de chegarem lá, Tyves foi lá, né, pra estar pra Lohane. Se ela tava lá, né? E aí ela disse, não, tá aqui, cadê minha filha, não sei o quê. Aí ele só vai dizer, olha, se ela vier pra cá, você me não, mas... Aí, depois disso, Lohane e Marcinho vão pra lá e tal, ficam lá durante um tempo, né? Até isso mais pro final, né? Que aí Stylish encontra eles lá, né? Volta lá e encontra eles. Isso. É, aí tem isso, aí Rogerinho começa... Rogerinho quer ficar com o carro do pai, né? Uhum. Ele não quer que a mãe venda. E aí, o que ele faz? Ele chega pro miliciano lá e fala assim, o que eu faço aí pra você? Ele fala assim, trafica essas armas aí pra mim. Meu Deus! Aí ele carrega as armas no carro, aí já temos jovens envolvidos na milícia aí. Exatamente. Isso porque, tecnicamente, Rogerinho não poderia dirigir porque ele é menor de idade, né? Não, ele dirige, tá dirigindo normal. É menos, né? Então, ele tá tipo de volta aos 15, dirigindo também com 15 anos. Então a gente vai na Mas o de volta aos 15 já tinha 30. Só a polícia que não sabia. É verdade. E aí, Mila tá, vendendo, tá querendo vender o carro pra vizinha, né? Lá, a mãe do amigo de Marcinho. Do Souza. Mostra, é Juca, né, Souza? É que Juca é o Negre. Isso, ele mesmo. Isso, aí a mãe Juca dele. É o que a mãe tava bolada que Marcinho tava com a arma. E você falou, por favor, deixa seu amigo ser amigo meu. Ela falou, ah, tá bom. Isso. Ela mesma. Aí tá lá vendendo o carro, mostrando o carro pra ela e tal. Aí Mila abre o porta-mala pra mostrar e aí tá lá a sacola, a mala cheia com das armas e dinheiro e tudo mais, né? E aí ela esconde, né? Pra outra mulher não ver. E aí ela vai lá perguntar pra Rogerinho que diabo era aquilo. Aí ele diz que tava fazendo isso pra ganhar dinheiro, pra não vender o carro e tal, não sei o quê, né? E aí Mila vai lá pro Stiles, que sabe que ele tem essas armas e é pra ele comprar o carro dela, dar o dinheiro pra ela, né? Aí ele diz, tá bom, beleza, que vai comprar. Aí pede pra ela apagar a foto que ela tirou das armas. Ela diz que não vai apagar porque vai servir de prova caso ele vá pra cima dela, né? Não, eu acho tão ridículo isso, porque todo mundo enfrenta o miliciano, né? Ninguém tem um pingo de medo do cara, né? Esse agora não vai enfrentar ele. Só que sim, esse pra cima da cachorrinha. Esse é o cima da cachorra. Exatamente. Aí dessa parte do Rogério é isso, né? Que teve. É, aí tem a parte que é o auge, né, do negócio. Vai lá, as balas. Não, é, literalmente. Aí tá lá, né? Lohane e Marcinho descobrem que vão ser papis. Aí quem aparece na casa, Miliciano vai lá. Isso, vai lá, louco, começa a bater na porta, quebrar tudo. E aí, o que Marcinho faz? Cata a arma e põe na cara dele. Assim, você não vai, deixa a Lohane, deixa a gente é namoro, a gente vai ser feliz pro resto da nossa vida, vai se fuder, não sei o quê. E aí, Stablish mete a cara na arma, assim, esfrega a cara na arma, assim, atira, filha da puta, magrelo, ridículo, feio. Fala vários lá. Eu amo. Mas assim, Stablish tá demoniado nessa cena, achei ele maravilhoso. Uhum. Aí o menino não atira, né? E falou: vem cá que a gente vai conversar. Vou pegar esse menino aqui, a gente vai ter uma conversa, vou levar ele de volta pra casa. E Lohane ficou na casa da mãe, né? Aí Marcinho sai com o Stablish. E aí, antes de sair, ele fala assim: Lohane, eu já pensei no nome do nosso filho. Meu Deus, como que vai ser o nome dele? Isso, aí ele falou assim: eu só vou contar quando eu voltar e a gente vai ser uma família feliz. E blá, blá, blá. Aí, beleza. Aí ele tá indo embora com o Marcinho. E menino, você vai deixar no condomínio? Não, eu não vou te levar no negocinho aqui. Aí chega a noite, ele leva lá um beco, pra um penhasco lá. Quando você seguramente você soltou aí e empurrou do penhasco. Aí ele fala assim, ajoelha aí. E aí ele mete a arma na cara do menino e fala, eu falei que não era pra mexer com a minha filha, porra, não sei o quê. E aí dá um tiro e acaba o episódio. Amo o Marcinho finalmente falecido! Que momento! Gente, a animação brasileira da pessoa. Menino, mas do nada, uma bolada na cara de um menino. Sim, chegou na exatamente. Morte do outro pela milícia, porque engravidou a filha do cara. É isso. Marcinho morreu pelo conjunto da obra. Eu quero ver agora se Cibele vai incendiar Stablish nesse condomínio. Não é, menino? Vai. Vai cortar ele em pedacinhos. Agora é o último, né? Vamos ver quem vai ver aí. Várias armas no poder. Vai arrumar um novo esconderijo pras armas, né? Sim. Exato. Que maravilha. E é isso, gente. Aí agora é o último episódio, vamos ver o que vai rolar. É porque assim, senti que a Adriana Esteves perdeu seu protagonismo nesses acontecimentos que vocês contaram. Perdeu. Ela só deu um barraco lá na Casas Bahia, né? Ah, é verdade. Aquela cena que eu te mandei, Leoz. Quero saber barraco dessa porra na Casas Bahia. Dessa porra dessa loja. Quero que se foda, Amans. Eu amo. Ai, gente. E aí eu só quero dizer, gente, essa série pelo mesmo homem escreveu outra série. Supressão. Supressão, gente. Eu não entendo porque esse homem bebeu, fumou. Eu acho que ele jogou no chat GPT. Né? Acredito que pode, não pode. Ai, ai. Então ele ficou com a voz para fora de novo, cansada. Ai, menina, porque esse microfone aqui é um feio. Por quê? É de bracinho? O rei, maior hater de Marcinho que você tem. Ajeita o plug dele aí. Que é isso? Cara, botar o plug do Marcinho menor. O plug no Marcinho, que? É bom que a gente já teve. A gente vai ter um filme, acredito eu, que mais tarde, que também foi feito no chat GPT, assim como os outros. Que maravilhoso, cara. Que maravilhoso. Mas já que estamos de Globoplay, né, meu irmão? Vamos seguir Globoplay, então? Pra falar da série dos velho adolescente, né? Mas a gente já falou de Just the Dead. Ai, ai, meu Deus, vamos falar então de A Vida Pela Frente, ou não, nem tanto, né, menino? Daqui novas... pra frente é só não, pra você trás. Respeita que eles gravaram quando eram adolescentes. Aham. Que é isso, meu pai? Que rolou? Começou um barulho sci-fi aí. Exato. Aonde, gente? É, foi aí, então. Começou foi. Foi ele, depois o chat GPT pra falar no lugar dele. É. Não, menino, você era não entendeu. Foi o. Exato, foi o barulho do modem conectando. Olha. Né? Mas A Vida Pela Frente, né, menino? A série que tá sendo. Ah, voltou. Meu pai, mano. Voltou. Que isso? Oxe. O modem conectando. Teiro, desliga o vibrador. Garoto, tá saindo aí, então. Agora não, agora parou. Aí, menino, o que que acontece? Essa série aí super aclamada, né? Que é roteirizada, produzida, dirigida pela Leandra Leal, né? Baseada na vida dela lá, por causa que a vida dela mudou quando o pai dela faleceu, né? Ah, história real? Ah, né? Porque na história real quem morre é o pai dela, que é a amiga, né? Sapatã. História real, só que às vezes, né? Exato. Aí, menino, o que acontece? Eu não tenho o menor saco e empatia pra gente branca da zona sul do Rio de Janeiro, né? De classe média alta. Então eu já fui com um rancinho, né? E quando a gente chega, eles pegaram os piores atores do mundo. Os protagonistas dessa série... Metade do elenco de Vai na Fé. Exato! Que não tem nem como, né? Porque pra mim, a Bia tá fazendo o papel da Bia. E o Fred do Fred. Do Fred, só que aqui ele não tem referência. E o Tatá do... Não, Tatá não tá do Tatá. Tá no ovo com casca. Primavera, Tatá. É Primavera. E aí, ele não conseguia, assim, né? Os atores são muito ruins. Aquela protagonista com aquela cara de songamonga. Ah, respeita, né? Liz. Uma grande... Uma falsinha. Ela é uma falsinha, né? E a série se passa em 99, né? Vale dizer. E assim como Cruel Summer também se passa em duas linhas temporais, né? Adoro a Cruel Summer brasileira, né? A série se passa em 99, mas os adolescentes beijam homem, mulher na praia. Ninguém fala nada. Foi fumando maconha na frente da polícia. Aham. Uh-huh. E todo mundo acha naturalérrimo. Mas 99 era assim, gente. Era assim. Aí, menino, a gente tem o quê? A chegada dessa nova aluna, né, Liz, né, Elizabeth, e sua mãe, né, que ela faz questão de dizer toda hora que a mãe dela tem um buffet de comida. Não, a mãe dela faz questão de dizer toda hora. Não, né, e aí, ela vai estudar nesse colégio de classe média alta, na zona sul do Rio de Janeiro, que o pai dela vai pagar, e lá ela conhece, né, esse grande ícone beta, né, que é Bia, na verdade. Uhum. Que me respondeu no Twitter, né, porque eu falei que o povo era velho. Exatamente, ela e seus 500 seguidores, 500 não, né, que ela tem menos, tinha 140 e tanto. Bombando pra caramba, Né? E beta, menino, tem esse namorado nojento que é Cadê, né? Cadê? Gente, Cadê é um dos adolescentes mais feios que já vi na minha vida. Mas come todo mundo. O homem tem cabelo descolorido, a sobrancelha preta, curvada, a cara toda craquelada, bichinho. Ai, ai. E aí, menino, o que acontece, né? Ela conhece Beto e Cadê e mais uns avulsinhos que tem lá, né? Inclusive o menino lá que ia ser gay, que não é gay, ex-gay. Fred. Ex-gay. Ex-gay. Eu amo. Eu falei, pelo menos temos Fred ex-gay sem camisa nessa série. E com um bigode e uma barba, um bigode horroroso, viu? E aí, menina, a gente fez esse começo de amizade entre eles, né? Porque chamam ela pra ir na praia, e ela vai na praia, ela não sabe nadar, entra na água. Jovens que o... todos gostam de ficar na praia tocando violão. Nossa, isso é muito coisa de carioca. Nossa, sim, só que eu aí... Eu gosto que Liz fica assim, Cadê e a Beta namoram? Que eles estão as pegando no mar, né? Aí a menina, ninguém sabe direito. Vocês estão vendo, sabem, né? Não, tá todo mundo vendo. E eles namoraram durante um ano inteiro, que a gente descobre depois nos outros episódios, né? Porque a Lisa, essa grande falsinha, ela pergunta, a Beta pergunta pra ela assim, você tá afim do Cadê? E ela fala assim, vocês estão juntos? Ela, não, não temos mais nada a ver, somos só amigos. E aí a falsinha da Liz fala assim, não, não estou afim de Cadê. E aí na sequência ela está fazendo o quê? Mamando Cadê. Entendeu? Eu adoro que Sasser fala que a gente cobre nos próximos episódios. Exato. Se tivesse visto. Ah, tá, não. É que eu deixei passando aqui, né? Tava trabalhando. Menor chance passando. De eu ter visto mais que um episódio disso, gente. Eu vi um, eu achei muito. Eu deixei passando os episódios aqui, né? Foi passando na sequência do outro. Até porque os episódios são. Isso é uma coisa. Boa, né? E a gente descobre que, na verdade, quem faleceu, né? Porque a primeira cena é um corpo falecido. Quem faleceu foi Beta, né? Beta faleceu. Uhum. E aí, Beta? É, Beta que faleceu. Beta Carreira. Beta Carreira. Garoto. E aí, ela morreu, né? E aí fica indo pro passado e o presente, né? O presente, o pessoal vê lá no corpo. Hoje o futuro repetiu o passado. Tentando descobrir o que aconteceu. E aí tem o filho da Dona Hermínia, né? Como professor de matemática, né? Que fica só zoando o povo, trollando. Uhum. Ah, não, ele é do bem, né? Ele é do bem. Eu tava confundindo com o Lobianco. Professor do ICAIS. Todo mundo confundindo com Primavera, gente, todo dia. Pois é. Filme marcante, hein? Menina, acabei de ver Primavera também, no mesmo dia, eu acho. Primavera se foi. E com ela, meu amor. Aí, o que acontece? Tá rolando isso, e aí a gente vai descobrir, né? Que, tipo, a gente não, no caso, eu que é descobrir que Cadê começava a vender drogas e tal, e ele foi o responsável por fornecer as drogas da festa onde Beta morreu. E a outra pessoa a ver Beta viva foi Liz, mas Liz diz que Beta tava maravilhosa, tava incrível, tava show de bola, né? E no final do quinto episódio, né? Porque foi dividido em duas partes, a segunda parte, inclusive, estreou hoje, no dia que a gente tá gravando, né? Que a Beta, antes de morrer, mandou uma mensagem pra Liz falando, me perdoa, eu sei que errei muito com você e tal, não sei o que, nananana. E Cadê tem um choque ao descobrir que Liz estava batendo bife com Beta. Ah, mas quem não sabia disso, gente? Saiu na primeira cena delas no mar. Né? Ele ficou assim, meu mundo caiu. Meu mundo caiu. Oh, yeah. Meu mundo caiu. Gente, O modem tá que tá violentíssimo. Mas, gente. É Maísa tentando atravessar a gravação. Acho que alguém medindo a pressão. É Elis no chat GPT, né? Que tá no carro. Ah, é a polêmica do dia, né? Respeitoso ou desrespeitoso? É, que apoiaram a ditadura e ela tá lá no carro agora, né? E aí, menino, essa série, ela, pra mim, ela sofre também do problema que as séries... De ser boa, né? Existir, né? Não é, né? Ela sofre o problema dessas séries de jovem, né? Que até estava falando lá no grupo a questão de que a série vai mostrar o adolescente real. Gente, que adolescente real é esse? É, que adolescentes são esses, né? Que adolescente real é esse, né? Corpos reais. Porque tirando a Liz, essas crianças não têm um pai, não têm uma mãe, não tem a pessoa que faz uma supervisão. É tudo uma putaria, né? Esse povo se beijando, se comendo, enfiando... Vendendo droga. É um desespero, né? Será que vai ter Cadê na final dos outros com o Rogerinho vendendo droga? Ah, com certeza, escondendo arma no... Ai, ai... Mas você vai ver o final? Ai, amigo, não sei. Vai, sim. Não sei, quer dizer... Mas você já viu até agora, tem que essa bosta? Não, eu não sei, mas é porque... Não vim até aqui pra desistir agora. Então, vão ser quantos episódios? Vão ser 10, né? Então só mais 5. É porque eu não... É porque quando eu vi os 5 primeiros episódios, foi a semana que não tinha nada quase pra ver na... Assim, de tipo... Porque durante... eu vejo os outros, vejo coisas que eu não preciso ler, foi... né? Por que não foi ler um livro? Foi... Não, menino, porque eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando. Foi fazer um trabalho voluntário. A televisão só fica ligada, mas eu tô trabalhando. Ué, chamava uma criança pra assistir uma TV, uma criança da rua. Não pode. Que... Isso. Eu fico impressionado que Sassi, só deixando a TV passando, ele consegue depreender isso tudo. Não é, menino. Mas é porque eu trabalho sentado de frente à TV, imagina, né, cara? Imagina esse trabalho com o Simon, tô zoando. Viado, às vezes eu só assistindo sem fazer outra coisa. Exato. Não prestar atenção. Às vezes eu olho uma mensagem no celular, quando eu vejo, eu perdi todo o filme. Exato. Vocês estão me humilhando tanto, cara. Não, a gente tá tirando atenção, né? Exato. Vocês estão me humilhando. Eu consegui fazer isso com o filme que a gente vai falar mais tarde, que é o filme da geração. Eu trabalhando, assistindo aquele filme mesmerizado. Vocês estão me humilhando. Eles estão elogiando a sua atenção. Que você é muito talento. Eu gostaria muito de ter essa concentração. Tensão sexual. Mas é isso, né? Termina a primeira fase da série com essa revelação, né? De que Bliss e Beta se pegavam, né? Faziam esse chup gostoso. Pô, mas se demorou esse tempo todo pra dar essa revelação, essa série... Dinâmica. E agora vamos descobrir quem matou o Beta, né, na segunda parte da temporada. Será que a gente vai descobrir também que o Rogério e Marcinho se catavam, por isso que rolou a briga? Eu falei isso com o Leozzi já. É, pra mim era o único caminho pra essa série seguir. Eu falei com o Leozzi. Toda hora gaysificando os personagens. É, gente. É porque a gente viu que o filme favorito de Rogerinho é o Love Simon, né? Ai, ai, gente. Mas é isso, né? Então a vida ficou pela frente mesmo. Ai, meu pai do céu. Olha, eu fico impressionado, alguém gastar dinheiro nisso. É isso, né, amigos? Felizmente. Infelizmente, dizem por aí. Mas seguindo aqui, né, menino, eu queria ouvir aí as considerações finais de Leozio sobre Glamorous, né, que você ainda não tinha assistido o final, né, e agora você viu aí o final, né, viu como é que se deu a venda da empresa, né? Sim. Como é que foi pra você essa experiência final? Eu acho que realmente o episódio que mais se destacou ali dos que eu não tinha visto foi o do musical de Chicago na praia, né? Maravilhoso! Porque a gente viu o Marco todo machinho, né? Querendo agradar os amigos de Parker. E aí, assim, possuído Chad, né, gente? Que homem. Tava lá pra convencer Marco a convencer sua mãe, Samantha, a vender a empresa. Levou bem. De escudeiro, achei que ia rolar alguma coisa, esse Chad bem, infelizmente não rolou. E aí depois desse episódio foi um pouco ladeira abaixo, né, a série, porque já adianta, assim, achei o plot da venda bem fraco, assim, o jeito que foi. Não, foi e terminar. Assim, Venetia burra total, né? Porra, deu a fórmula do negócio, ameaça ela que ela vai vender. É, vou passar todas as fórmulas aqui. Aí que ameaça ela, ela vai vender com certeza pra você. Com certeza. Venetia bem equivocada, assim. No fim, gostei do fim da série. Achei a twist ali do Marco transicionar muito legal, assim. A fala com a mãe, que eu já tinha meio que me adiantado. Achei bem bonitinho. Mas a série é bem irregular, assim. Eu gosto dela, como eu falei no ano passado. Eu acho que ela é uma série, na teoria, feita pra mim. Mas eu acho que ela perde muitas oportunidades de ser melhor, assim. E eu acho que esse final é bem isso. Eles fizeram uns cliffhanger, tipo, o pai de Chad está na cidade e vai visitar Madeline. Não mostra o rosto, né? Porque isso, porque não escalaram o ator. E aí eu fiquei assim, que legal. Mas no geral é uma boa série. O décimo episódio é só um epílogo, né? Porque tudo acaba no 9, né? É, porque é aquilo que você falou, assim, eles fecham o plot da venda e o décimo vem com o plot de que Marcos está sendo cancelado por falar mal de uma influenciadora. O Brasil bombando, né, cara? É, e aí, tipo, falou mal de uma pessoa que eu nem entendi quem é direito, se é estilista, se é modelo, o que que é. Mas, e essa pessoa... É a GK. É, então, a GK deixou umas cartinhas pra Marco, mas também não aparece, né? Aí eu fiquei assim, tá. Uhum. Aí o plot de Venetia voltar pra empresa e Chad sair, né? Que eu não sei o que que Chad... Digamos que a série continue, eu tenho certeza que Chad vai estar na empresa de novo, né? Então não sei pra que fingir que ele saiu. Saiu, né? Mas o grande destaque da finale, eu falei pro Sassi, foi o namorado de Parker, né? Nossa, brilhou muito. Sassi falou assim, olha, é uma surpresa quem fica com o Parker no final. Eu pensei, gente, quem que Parker vai pegar? Quando aparece Peter, né? Parker, que é ele mesmo... Eu fiquei ele assim, mesmo. Na chão com a crítica dos namorados, dos gay viados que se pegam gêmeos. Ai, ai, eu fiquei assim, né? E também o choque de descobrir que Marco é ativo. Sim, menina. Ai, ai. Zanon não viu essa série? Tem até Money Exchange. Ainda exato. Não vi, menino. Eu queria parar pra ver, mas não tô conseguindo. Nossa, cara. Uma hora eu vou ver, prometo. É uma série gostosinha, Zanon. Dá pra você ver eu jogando um Pokémon, fazendo uma unha. Trabalhando, né? Trabalhando. A série tem Money, tem Priyanka, tem todo mundo de Drag Race. Tem Priyanka? Acho que uhum. A Priyanka é das modelinhas que faz a campanha, Sassi, do... Ela é a vencedora do Canadá Drag Race. Ah, tá falando nisso? Dona Paola vai aparecer nesse episódio de Drag Race México. Olha aí. Amo. Menina Drag Race México. Os lip sync é tão porcaria. Eu não sei como essas drag ganham dinheiro. A temporada toda, né? Nossa, gente. E Lolita Banana, muito melhor que Valentina. As duas péssimas. É? E hoje, não, cortando o assunto que a gente já tá cortando, Greg colocou um tweet hoje, sabe aquele da Gretchen atrás da cortina? Uhum. Então colocou. No... Peraí, mãe. Dona Zanon, agora só que tem na hora. Deixa eu ver. Vai. Que você tá começando. Ao vivo, assim. Eu gosto assim, né? O programa é gravado, mas é ao vivo, no coração das pessoas. Ele não gostou da comida, da comidinha. Não gostou. Não, tô comendo. Meu pai que você tá comendo? Meu pai fez sorvete de limão siciliano. Gente, que maldade. Que delícia. Aí minha mãe veio aqui já enfiando sorvete na minha boca. Mais perto que eu vou chegar perto do sorvete de limão siciliano é tomar um gole de H2O limoneto. Tem aqui. Ai, ai. Mas é o que o Greg fez, garoto? Não, então, o Greg colocou um gif no Twitter, aquele da Gretchen atrás da cortina, sabe? E aí ela colocou aquele gif só, tipo, todo mundo, vai, filha, anuncia logo que você vai apresentar o bagulho. Ela tá no metrô, né, esperando. Foi lá na Londres de metrô e voltou. É engraçado que ia ser mês passado esses anúncios tudo, né? Não, parece que vai ser agora final do mês e a estreia em setembro. É, deve ser assim que acabar o México, né? É, então, porque como é no mesmo estúdio, não sei se tem um negócio que tem que terminar um pra passar o outro, não sei. Porque já tá com três no ar, né? Tá... Uhum. Ah, não, acabou a Espanha agora, aí tem o França que tá tendo e tá tendo o México, né? Então tá com dois agora. Eu acho que até o final do ano vai ter mais uns 10, eu acho. É, e All Stars, que não acaba nunca, né? Que já tem o Final 3 e não vai ter Final. Ah, é verdade, tá o All Stars, tinha até esquecido. Porque todo mundo já sabe que a Jingle vai ganhar, né? Então a gente nem vai subir. Ah, vocês não acham que vai ser a Jessica Del Rio? Ah, que? Jessica Wild. Jessica Wild, ai, ai, mas então, Glamorous aí fechou essa grande ícone, essa conta, né? E eu vou agraciar vocês aí então, né? Com um breve review de The Idol, né? Que encerrou aí sua curta trajetória, né? Curta por intensa, né? Será? E que ainda foi encurtada, né? Uhum. Foi encurtada, né? Iam ser 6 episódios, terminou com 5, né? E poderia não ter tido nenhum. Na pornô chanchada. Do... Exato. Foi a tentativa do The Weeknd de ser cancelado. É. E conseguiu, né? Porque, assim, com tranquilidade, assim, a gente sabe que a gente vê muita coisa ruim, né? A HBO mesmo já deu algumas bolas fora, mas eu acho que é com certeza... Eu acho não, com certeza é a pior coisa que a HBO já fez. É, de longe, a pior coisa que a HBO já fez. Investiu dinheiro, esforço, divulgação. É a pior que Euphoria Season 2? Pior que Euphoria Season 2. Porque pelo menos, Anon, no Euphoria você tinha uma linha narrativa, né? Por menor que fosse, você tinha lá o plot da peça rolando e tal, né? Então você tinha a historinha sendo contada. Aqui você tem uma história que vai do mais absoluto nada pro lugar nenhum, né? Você não tem o desenvolvimento dos personagens. E até pelo behind the scenes que eles mostram no final do episódio final, você vê que, tipo, sequências inteiras foram cortadas ou não aproveitadas. Não sei se vocês lembram de quando teve a polêmica que a matéria da Rolling Stone saiu, né, e tal, e o The Weeknd usou uma cena da série que tava ele, a Jocelyn e o Dan Levy falando sobre a relevância da Rolling Stone. Essa cena não tá na série. Essa cena foi cortada toda, sabe? Tá toda cortada, entendeu? E, assim... Veio, contou uma história muito da mal feita, porque eu sei que algumas pessoas viram o piloto, e a gente tem a Jocelyn, que é essa superstar, aí, né, que passou por um momento difícil, porque perdeu a mãe, aí teve um surto e tal, tá começando a voltar pra carreira musical, então tem o plot lá da da foto com porra na cara, né? Porque também tem isso. Homenageante, né? Just Like That. Porque tem isso, né? Porque eles venderam The Idol como se fosse essa grande série que ia ser transgressora e tal. Eu não sei se eles fizeram alguns ajustes na edição, mais alguns ajustes, porque a gente fizeram, obviamente, mas de deixar a série mais suave. Assim, eu não vi absolutamente nada que me chocasse enquanto a teor erótico e sexual nessa série. Nada. É só, obviamente, misoginia violentíssima, né? Que eles estão o tempo todo explorando o corpo da Givalda, né? Também quando você tem... Quando você tem os homens também, tem uma exploração dos corpos e tal, é uma coisa muito sexual, uma coisa... E assim, sabe, não é sexual, não é sensual, é vulgar, né? É vulgar, tão... Mas até as cenas do The Weeknd, você acha isso? Nossa, The Weeknd é o pior do mundo. Que o povo diz que ele tá muito sensual, né? Ele tá horrível, ele tá pavoroso. Se um dia alguém disse pra ele que ele tem condição de ser ator, ele não tem condição nenhuma de ser ator, ele é podre, ele é horrível. Ele devia ter ficado na música, quieto, não ia ter... Não tinha se queimado tanto. Não é, menino, tá tão no auge. As pessoas não gostam nem, não querem nem mais ouvir a música dele, desse cara. É, eu mesmo já tirei Blinding Lights da minha lista aqui. Eu já nem escutava, agora escuto menos. E aí, você tem essa questão da sexualidade, que ela é vulgar, é muito vulgar, e o texto, que é de uma pobreza, assim, porque a Jocelyn, ela tem um micro arco, né, de evolução, mas que a série tá tão perdida em si e fazer coisas que eles acharam que ia chocar e bizarrice, entendeu? Que nada desenvolve, porque você teria lá, lembra que quando a sinopse, a gente viu a sinopse, vai ter o culto e tal, não sei o quê. E o culto é tipo, uns artistas de rua que ele pega, leva pra lá, inclusive a Jeannie, né, do Blackpink lá, ela também é uma dessas artistas. E aí, princípio, você vê, o Zanon falou assim, é a Jeannie. Eu falei assim, cara, em 5 episódios, se ela aparecer assim, uns 3 minutos, é muito. Porque ela tem um plot que chega pra ela, que ela que canta e dança lá, né, mais que a menina, não é? Exato, ela aparece no primeiro episódio, cantando, dançando. Aí então, tá vendo... eu achei o quê? Que a Jeannie ia virar a idol do lugar dessa fia aí. Ia dar o bote nela. E aí, o que acontece? Ela vai ter a gravação do clipe da Jocelyn. A Jocelyn tá super abalada, não tá conseguindo fazer. E a empresária vê que a Jeannie canta. Então ela leva a Jeannie pra falar assim, deixar você colocar os vocais. E se for o caso, você vai gravar e fazer o clipe de World Class Sinner. Que vale dizer que é que coisa boa da série, né? Que é a música. Mas ninguém vai perceber que é outra pessoa? Né? Até porque a Jeannie é asiática. Mas não tem a versão da Jeannie? Eu não vi. Eu só ouvi a versão da Givalda mesmo. Ah, tem. E aí, é isso. Aí a Jeannie desaparece. Aí ela aparece no episódio 4, falando assim, desculpa falando que assinou com a gravadora, né? E aí vem uma das meninas lá do culto do The Weeknd e fala assim, a Jeannie, né, menino? Que loucura. Ela é bem amiga do Tedros. Ela falou que ia levar você na boate pra você poder conhecer ele. E é isso. E aí, no final do 5º episódio, a mulher fala assim, menina, que loucura, não vamos gravar mais o álbum com você. E é isso, essas são as participações dela. Na série, né? E as bizarrices. Também tivemos o The Weeknd transando com uma arara, né? No caso, não arara bicho, arara de roupa, né? Gente... Sim, eles estão na loja da Valentino. Eles estão na loja da Valentino. Aí o The Weeknd está lá macetando a Jocelyn. E ela fala assim: não goza dentro, não goza dentro, não goza dentro. Ele fala assim: vou gozar. Ela fala assim: não goza dentro. Aí ela tira o pau dele. Aí ele fala assim: o que eu vou fazer com isso? Aí ela fala assim: termina sozinho. E aí ela sai, fica tomando champanhe lá fora. E ele tá sarrando o pau na arara com as roupas. Que legal. Eu vi a cena dela cantando, ele metendo o dedo nela. Isso que acontece. Jojo é a melhor personagem dessa série, a única, vale dizer, né? Jojo vai passar uma semana lá na casa da Jocelyn infiltrada, né? Quem é Jojo? A Jojo é a empresária, a negona, que é igual a Jojo, realmente. Você não viu nem o primeiro episódio, né? Eu vi, mas já abstraí da minha mente, né? Então tá. Eu não tô guardando nem as coisas que eu gosto na cabeça, imagina as que eu não gosto. O que que acontece? A Jojo fala assim pro empresário principal da Jocelyn. Fala, eu vou ficar aqui na casa pra sondar, ver como é que tá acontecendo as coisas, sei o quê. E aí, nisso, a Jocelyn jogou as músicas todas fora, porque o Tedros falou que ia fazer ela ter 3 hits antes do fim de semana. Olha aí, fim de semana falando que ia ter 3 hits antes. Aí, ela chama os produtores e tal, e aí tá os produtores, a Jojo, os membros da seita, e aí ela gravou a música e vai mostrar pra Jojo. A Jojo fala assim, a música tá boa, mas parece que você tá dando de ombros pros seus fãs. E aí ela fala assim, eu posso melhorar. Aí o Deugant fala assim, você pode mesmo. Aí ela fala assim, me venda. Aí ele venda ela. E aí ele fica, né, tacando de DJ no meio da sala lotada de gente. E ela... E o pessoal lá dos produtores rindo pra caralho. Como é que ela faz, hein? Não vai fazer isso, meu. Ela tinha que cantar gemendo. Não, me respeita, né? Mas ela tá cantando uma música e ela canta gemendo. É isso. É o tempo todo. E todo mundo assistindo isso, tipo, que bacana. Eu adoro que tu falou me venda. Eu pensei que era pra vender ela. Também. É, então, eu também. Depois que eu entendi que era... Me venda. Qual o preço que você quer? Eu sou o cara. Aí tá. Aí, esse é o quarto episódio. No quinto episódio, ela... Depois que ela fica sabendo que a Jeannie levou ela de caso... A Jeannie levou ela de caso pensado na boate pra ela conhecer o Tedros. O que, que ela faz? Ela chama o ex-namorado dela, transa com ele, humilha o Tedros... E fala assim, você não vai fazer mais parte de nada, não sei o quê. De repente, ela reassume o controle, né? Até então, ela tá super seduzida por ele. Mas, num piscar de olho, ela reassumiu o controle. A mulher poderosa. Poderou tudo. Seduzida aquele nome feio. Exato. E aí, o que que acontece? Ela vai apresentar as músicas novas pro dono da gravadora pra ver se ele vai aprovar ter a turnê ou não. Então, tá aí, nisso. Aí ele vai lá, e aí, viado, o último episódio tem 1 hora e 5, por aí. Desse 1 hora e 5, pelo menos uns 40 minutos é o pessoal do culto cantando e fazendo umas coreografias super bizarras, do nada, pro homem lá ficar assistindo. Enquanto isso, tá rolando um plot maravilhoso, incrível, que o ex-namorado da Jocelyn está sendo acusado de estupro, que aconteceu na casa da Jocelyn, mas na verdade é mentira. Tudo armação de Troye Sivan. E vale dizer também que Troye Sivan foi torturado, né? Porque Troye Sivan... eu vi essa cena dele da tortura. Troye Sivan foi torturado porque ele mentiu que tinha danificado as cordas vocais e pra não cantar, né? Mas na verdade tinha sido a mãe da Jocelyn que tinha mandado ele não cantar mais. E aí o Tedros descobre isso, bota uma coleira de dar choque e fica dando choque nele. E é isso. Só pra ele contar que ele na verdade ele canta ainda? Exatamente. E a Jocelyn... eles iam ganhar o quê com isso? Não, é só porque a Jocelyn falou que ele é um mentiroso. Aí a Jocelyn fica falando, aumenta mais choque, mais choque, mais choque, mais choque. Nossa, o tempo todo. Nossa, que bacana, né? Que choque. Exato. Velho, né? Choque velho. E aí, menino, o que que acontece? Fica lá o pessoal se apresentando e tal, não sei o que, né? Aí, Troye Sivan decide cantar. Aí ele canta, a Jocelyn fica com a cara de ódio, tipo assim... Qual que é a música, Bloom? Aí, depois todo mundo fala, nossa, maravilhoso, incrível, não sei o que. Aí a Jocelyn fala assim, já sabia que ele cantava muito, vai abrir meu show. Aí ela fala pro empresário se livrar do The Weeknd, né? Aí ele dá um cheque de $500 mil pro The Weeknd rasga o cheque. E aí corta pra cena final, assim, vai ter a grande turnê da grande cantora Givalda. E aí, o que que acontece? Os empresários estão lá comemorando. Né? A gente se livrou do Tedros, aquele porco, não sei o que, gangster, idiota, não sei o que. Nisso vem The Wicked bem bonito chegando com seu terno na porta da arena e falando assim, deixaram um ingresso VIP pra mim aí. Aí ele entra no backstage, aí Jojo fala assim, você é um cafetão, você é um safado, você é um filho da puta, mas ela gosta de você. Se você fizer ela sofrer, eu vou arrasar com você. Aí Givalda entra no palco, todo mundo gritando, Givalda, Givalda. E aí ela entra e fala, eu passei por momentos difíceis, vocês são os meus anjos, vocês salvaram minha vida. Mas hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês o amor da minha vida. Vem aqui, Tedros! E aí os empresário fica tudo com a cara caída no chão, que ele estava achando que tinha se livrado, né? Aí ela vai, beija na boca do Tedros, aí fala pra ele assim, agora vai lá pro seu canto. Tipo assim, nossa, olha como ela tá super empoderada, ela virou... Mas ela ganhou o quê? Filmando ele no palco pra nada, só pra humilhar. Só pra humilhar ele, pra mostrar, né, como ela é essa mulher empoderada, que... Nossa, mas o que ela vai ganhar? É isso que eu falei. Rola suja do The Weeknd. Ela poderia só não chamar ele e deixar ele pra lá, né? Ah. Né? Deixou ele de lado. E aí... aparece o logo The Idol com ela no meio, assim, tipo, a gente sempre achou que o Idol ia ser ele, mas na verdade é ela, né? O que nunca achou que ia ser ele, gente. É. Que era essa mulher que era fragilizada, que encontrou um homem pra fazer gaslight com ela. Mas ela viu subverter, vencer o homem e colocar ele no seu devido lugar. Porra, chamando ele pro palco. É, e no final fala que ele é o amor da vida dela. Puta que pariu, gente. Praticamente. A cota do universo. Ai, ai, sabe? Foi assim, uma vergonha. Uma vergonha. Uma vergonha essa série, assim. É muito ruim, muito ruim. E eu não sei, assim, como alguém em algum momento pensou assim, ah, vai ter uma segunda temporada. Porque não teve um arco narrativo. As atuações são lamentáveis, assim. É uma série vulgar. É uma série pobre, né? É, pra mim é só o The Weeknd e o Winsell Levin falando assim, ai, vamos sexualizar todo mundo, colocar todo mundo de peito de fora, e é isso aí. Foi o que eles fizeram. E fizeram muito mal e porcamente, né? Você claramente vê que o quarto episódio foi cortado pra emendar com o quinto, e o sexto é uma colcha de retalhos bizarra. Entendeu? Uma colcha de bizarro. Uma colcha de retalhos. Assim. Coxa de uma bizarro. Coxa de bizarro é ótimo. Mas é que eu me surpreendo, os caras da HBO assistir essa bosta e falar, nossa, tá boa pra ir pro ar. É, tem pode, furo. Pode pôr. E outra, eles estavam vindo de uma leva de série que tava sendo bem falada. Ele é só avanço, é Succession, né? Uhum. E depois em seguida. Foi. E aí mete uma sucesso. Assim, eles estavam numa sequência muito boa, né? Succession. O Barry, o Sambar Samuel, e aí de repente vem esse lixo, que é um lixo tão grande que a HBO não tem o que colocar na sequência, né? Da programação. E ainda teve que diminuir a série, né? Ainda teve que diminuir, ficou uma semana de buraco na. Ah, mas era. Segundo as pessoas, porque Sam Levinson achou que 5 já era 6. Uhum. Nossa, sabia sim. Qual que é a série que substitui agora? Tem já? Não tem, tá um buraco na grade. Eu entrei hoje pra poder ver o que ia ter no domingo e só tá aparecendo lá A Definir, que não é o Henrique. Eita. E também The Right Gemstones, né, que não é nada famoso. Podiam colocar Gossip Girl na grade, né? Ah, mas eu voltou pra Netflix agora. A nova? A nova, véia. Ah, então tô falando a nova. You Know Just Like That, então. Pode colocar Pure Little Liars. Pô, Just Like That é bom mais, né? Nos domingos. Porra, eu acharia Vacation, né? Imagina um vídeo do canal Entre Migas, que? Oi? Eles falavam assim, pra você que curtiu The Weeknd comendo arara, trazemos Miranda saindo da câmara de bronzeamento. Adoro! E o que a porra significa pra você? Ai, gente, que maravilhoso essa série. Nossa, demais. Saudade de conteúdo. Mas vamos falar, então. Até me perdi aqui na pauta. Sabe o que você não falou nas amenidades? O quê? Que vem aí a última temporada de Elite. É, porque não tá confirmada ainda, né? Não saiu nenhum veículo. Então... Não saiu no Twitter, não saiu nenhum veículo. Então eu não confirmei, né? Mas rolou um rumor. De Nádia aí. É, rolou um rumor aí de que a oitava temporada, que vai começar a ser gravada já, né? Vai ser a temporada final de Elite com o retorno de Nádia. Assim, faz sentido porque também encerraria essa segunda remessa de alunos, né? Uhum. Isadora Bebê, André Lamoglia, né? Segunda não, terceira remessa, né? Ah, é, porque teve Ari, né? Ari, uhum. Ari. Sim. E Manuzinho, né? E Mércia. Ah, sapato enjoado. Mas vamos falar, então, não de escola, né, menino? Mas de sequestro. Porque Hijack, né, sequestro no avião, estreou aí com uma proposta de ser uma série em tempo real, né? E eu confesso que eu fiquei esperando o reloginho de 24 horas em tempo real. Não se fazem mais tempos reais como antigamente. É, na verdade você só tem que confiar que tá em tempo real. Exatamente. Você só tem que confiar assim que eles estão dizendo. Menino, é tempo real, pra caramba, né? Série protagonizada por Chris Elba, né? E por Arti Panjabi, a nossa Kalinda, que está com o mesmo visual de sempre, né, Ozzy? Vale dizer. Bota aí. Bota aí, saia de cor. É, meu pai. Eu fico pensando assim, gente, a pessoa contrata a Arti Panjabi e fala, é bom que eu não vou precisar gastar com figurino, viado. Olha. Ai, ai. Mas do que se trata essa série pra quem não assistiu, né, menino? Tá tendo esse voo que tá saindo de Dubai em direção a Londres, né? Um voo lotado, cheio. É, porque lá não tem crise pra comprar passagem. E quando esse avião decola, acaba rolando um sequestro, né? A gente... É porque eu não consegui terminar o terceiro episódio, Taylor. Eu só vi dois episódios e meio, né? Ah, tá. Porque até onde eu vi, não tá claro o motivo do sequestro. Ainda não. Né? Até o final do terceiro episódio, a gente ainda não sabe. Não tá claro. E a gente sabe que esse voo vai durar 6 horas e 53 minutos. Uhum, exato. Né? E o que a gente sabe... Ele vai ter 7 horas, né? 7 episódios. Exato, é. O que a gente sabe, que eu não sei se passou nessa parte aí do episódio que tu viu, é que eles estão esperando um contato. Ainda não vi essa parte. É, mas ainda não sabemos de quê. Tem. E aí a gente sabe, Leózio, que Chris Elba tá nesse avião, mas Chris Elba, eu achei que isso foi uma boa sacada, né? Dele não ser um agente, um espião, um agente aposentado. Não, ele é um cara que faz aquelas aquisições hostis de empresa, né? Ele ajuda a fazer... Fazer as negociações finais pra fazer o takeover das empresas, né? Então ele tem esse tino pra negociação. Uhum. E ele tá ali dentro da aeronave, até então, tentando fazer parecer com que ele tá do lado dos terroristas pra poder conseguir negociar, né? E a gente tem aqui em terra algumas coisas acontecendo, né? Tipo, a Arti Panjabi, ela é da Unidade Contra Terrorismo, da UCT de Londres, né? Que, aliás, ela faz a investigação lá e fala assim, não tem nada no avião, tá tudo sussa, precisa da telefonista, menina, né, telefonista, a menina que faz acompanha lá no radar, perceber que o avião tá 3 graus diferente e que desde 2000, É porque ela fala pra da equipe, a mulher da equipe dela, pra ela investigar, né? E ela diz que não tem nada, né? Tá tudo sussa. É, exato. E aí, menino, esse inferno aí na Terra. E é claro que vai ter os passageiros tentando se rebelar, né? Uhum. E no primeiro episódio é bem bizarro o fato que o piloto e a copiloto estão trancados na cabine, né? E aí os terroristas querem que abra a cabine lá, e o cara fica ameaçando a comissária, que por acaso é a amante do piloto. É, que aí dá pra ver que eles sabem de tudo ali, né? Que eles sabem. Exato, fizeram um dossiê, né? Mas eu acho que eles só sabem, tipo, da tripulação. Porque eles não sabem que Chris Elba é negociador, né? Eles não sabem. Eu não sei, sabe? Eu fiquei meio na dúvida. Pode até ser realmente que eles não saibam, né? Mas o cara principal ali, quando fica chamando Chris Elba, ele fica, sei o que, Sam Nelson, né? Tipo assim, eu sei quem você é, sabe? Me passou um pouco essa impressão. Mas não tenho certeza. E de onde a gente conhece esse terrorista principal? Esse menino, nome? Eu fiquei com isso na cabeça o tempo todo. Olhei no IMDb e não descobri. Eu acho que ele fez... Eu acho que ele fez aquela série que era dos robôs. Dos robôs que tinha até a Gemma Chan. Eu tenho quase certeza que era... Agora não. Ele me lembra aquele que fez o Diplomata, que ele é o... Ele é o primeiro-ministro da Inglaterra. Então, mas não é ele. É porque não parece ele. Exatamente. Deixa eu ver. Ele fez Small Axe. Ele fez Utopia. Você viu Utopia? Ah, tá. Eu fiz Utopia. Ah, ele fez Sex Education também. É, mas fez um episódio. É, deixa eu ver aqui. É, do que eu vi aqui na lista dele, não lembro de nada assim que. Ele fez a série da Gemma Chan mesmo, tava certo. Humans. Ele fez. Ah, tá. Eu não sei. Ele fez essa série. Eu lembrei dele que ele era policial nessa série. Ah, tá. É, e aí, menino, quando. Eu fiquei passado, chocado, que o moço do... O piloto, ele não pensou duas vezes em meter a mão na cara da copiloto. Sim, exatamente, pra salvar a vida da mãe. Da mãe, ele não pensou duas vezes, viado. Sim. Sim. Eu, inclusive, achei que ela tinha morrido. Né? Mas é quando eu vi que você quebrou o nariz na cara dela toda, né? Exato, mas ali não morreu porque não quis. Exato. Eu tenho que dizer que eu tô, assim, interessado, né? Você falou que o final do terceiro é mais tan, né? Mas eu tô interessado. Mas eu confesso que, assim, já chegamos na metade da temporada, né? E a gente ainda tá sem algumas respostas, assim. Sim, sim. Ah, cara, assim, eu gostei bastante, sabe? Assim, eu acho que os dois primeiros ali estão naquela da gente conhecer os personagens ali, ter uma ideia, mais ou menos, né, de quem. E a gente... É, e aquela questão de começar a descobrir que o avião realmente, né, foi sequestrado, né? Então, tanto lá na parte terrestre e tal. Então, agora, esse terceiro episódio eu achei muito foda. Eu, particularmente, fiquei muito tenso assistindo esse terceiro episódio, sabe? Porque toda essa parte que eu te falei, né? Da comunicação que os passageiros fazem entre si, né? Eu achei muito, muito interessante o jeito que eles vão colocando, né? Então, tipo, o Idris Elba, ele conversa com o piloto através do joguinho ali da nave, né? Isso eu achei muito foda, isso. Hã? Isso eu achei muito foda. Sim, pois é. Aí, tipo, eles já estão de conluio com os comissários pra mandar bilhete pra outro passageiro, sabe? E aí, tipo, eles ficam distraindo os sequestradores pra poder outras pessoas irem procurar a bala, né? Então, assim, porque no terceiro episódio tem toda essa desconfiança de que se as balas são de festim ou não, né? Uhum. Se são verdadeiras ou não. Então, assim, eu achei bem, bem massa essa parte, assim, de como eles estão desenvolvendo essa evolução dos passageiros ali, né? E tal. Então, achei bem legal. E, assim, de modo geral, eu tô gostando do mistério, assim, né? Como tu falou, a gente tá na metade da temporada e a gente não tem praticamente nada, né? Então, assim, mas eu tô gostando, sabe? Assim, eu acho que pelo final do terceiro, né, já vai ter uma reviravolta ali, ou, né, espero que sim. E eu acho que a partir do quarto a gente vai começar a ver o motivo, né, do sequestro, né? Tomara, então... estamos aguardando por isso. Mas tem toda a minha atenção no momento. Bom, eu também tô bem interessado, assim. E assim, eu até queria falar mais sobre a série, mas realmente, até então, ela tem sido muito econômica. Sim, sim. Ela é uma série que tá trabalhando com atenção, mas enquanto você não foge muito dessa questão de ser ali os coluios, né, entre os passageiros, o Idris Elba e o piloto. Sim, tá, sim. E até porque só no terceiro episódio que o pessoal fora do avião começa a ter uma pequena ciência do que tá rolando, né? Tipo, uhum. De que deu uhum. alguma coisa ruim. Sim. Então, e eu tô achando legal esses detalhes, sabe? Assim, de tipo, como é que eles... Como é que a mulher lá no solo, como é que ela sabe que o piloto tá tentando se comunicar, né? Ah, porque ele desviou 3 graus a rota e aí ele começa a fazer zigue-zagues, né? Então ali já tem um precedente. Quando ocorre isso é porque o piloto tá se comunicando, né, de que tá com problema. Então, assim, tô achando bem legal esses detalhes que eles estão colocando, sabe, pra gente ir entendendo como é que é essa comunicação. Não, achei bem maneiro também, achei bem maneiro, assim. E Idris Elba, né, amigos? Então, sim, sim. E sempre com aquela cara de bolado, você, assim. É. Exatamente, olha pra você já tá todo molhado. Então. Cara de quem vai dar um suco na sua cara, igual o Machine Gun Kelly. Credo, que dele. Mas, então, quando acabar a temporada, porque só 7 episódios, então quando acabar a temporada, a gente volta aqui e fala se fez sentido. Sim. Né? Ou se virou os outros, né? Ai, meu pai do céu. Agora, o que fez todo sentido pra gente, porque a gente esperava... Eu falei com o Taylor que eu esperava que era um filme europeu, bizarro, que a gente ia chegar aqui e falar super mal, que é Palavras nas Paredes do Banheiro, né? Que eu vi esse título e falei, gente, não tem a menor condição desse Viado. Futebol com esse nome. Eu jamais imaginei que esse filme era sobre esse tema de esquizofrenia. Jamais. Acho que ninguém viu chegando, né? Né? Eu só vi porque eu vi vocês comentando lá no Twitter essas coisas antes, mas não tava esperando nada. Como eu disse, eu tava esperando ver um filme adolescente e ganhei uma depressão quando eu terminei o filme. Sim. Exato. E a nossa outra surpresa, né, de que o filme de 2020... Tá... Sim. Nossa, ele tá sem pauta colocando coisa velha. Eu falei com o Zanon, falei, cara, eu só fiquei sabendo que esse filme era de 2020 quando eu fui entrar no IMDB pra pegar o pôster, pra poder postar. Uhum. Porque até então ele apareceu na Netflix pra mim, falei, como a Netflix faz sempre esses filminhos assim, mela cueca, pra poder botar no pacote, eu achei que fosse, né? Mas eu tenho que dizer que eu fiquei surpreso positivamente com esse filme, né? Eu achei um filme muito bonitinho e, assim, eu amei o casalzinho protagonista. Eu amei tudo na vida. Eu amei muito, eles foram muito neném, muito neném. E pra Leoz, que não assistiu esse grande hit, né, a gente tem a história do Adam, que ele é um menino que é diagnosticado, ele tem problemas de relacionamento, né, no foco e tal, e ele acaba sendo diagnosticado com esquizofrenia, né, mas até então ele tenta levar essa vida mais ou menos dentro da normalidade, e ele tem uma paixão, que é a culinária, né? Ele quer ser o novo Masterchef Brasil, né? Então tá sempre fazendo aí Le Cordon Bleu, assistindo vídeo do Jacquin. Assistindo o vídeo do Jacquin, né? Uma loucura. E essa esquizofrenia dele se manifesta com alguns alter egos, né? A gente tem a hippiezinha, Ana Sofia Robb, que é a que geralmente é a mais sensata do rolê. Paz e amor. Ela é muito paz e amor. A gente tem o guarda-costas, né? Que é só o ódio, a raiva, verdade, a porrada. Caixa da violência. E a gente tem o Joaquim, né? Que é um adolescente que tá sempre de roupão e cueca, né? Sempre pensando nas gostosas. Sim. Menino, eu conheço esse menino de algum lugar, mas não lembro de onde. O que faz o Joaquim? Faz Joaquim. Ele fez The 100. Ah, por isso que você conhece. Ah, ele é o doidinho de The 100, de verdade. Né? Que dá uma empalada no começo da série. O Jasper? É. Isso. Sim. E aí, menino, o que acontece? Ele tá vivendo essa vida particularmente normal. Ele e a mãe dele, né? O pai dele abandonou eles. Até que ele tem um caso psicótico no colégio e acaba derramando ácido no melhor amigo dele, né? E ele faz um caos, assim, na escola, e ele acaba sendo expulso dessa escola. Sim. Nisso, a mãe dele tá se relacionando com outro homem, que é o ator que eu mais odeio em Hollywood. Né? E esse personagem, até os 5 minutos finais do filme, ele é odioso. Exatamente. Quem que é o ator que você mais odeia em Hollywood? O Walton Goggins. Quem? O Walton Goggins. O homem da testona. Faço tempo. Garoto que fazia aquela série da CBS. O do Unicórnio. Do Unicórnio. Ah, sei isso. É. Foi o ele vilão do... testa bastante relevante. É, protuberante. Bastante relevante, é ótimo. Ele foi o vilão do Lara Croft, da menina lá da... É, exato. Bastante é muito esquisito. Ele é. E ele começa a se relacionar com a mãe do Adam, né? E o Adam vê ele o tempo inteiro como um inimigo, na verdade, né? E ele faz bem pra mãe do Adam. Então eles acabam tendo essa última oportunidade, que eles dizem, que é numa escola de freiras. E tudo muda do momento que ele conhece o grande ícone Maia, né? Que é essa negociadora de provas aí. Negociadora de trabalhos no banheiro. Sim. E que também tá em todos os clubes da escola, é super inteligente. E ele tem deficiências ali em matemática, então ele acaba, como uma forma de ter ela por perto, ele contrata ela pra ser tutora dele, né? Uhum. E a partir daí vai surgindo um romancezinho, que é a coisa mais fofinha do Brasil. Ele começa a tomar medicação, então os alter egos dele começam a desaparecer, né? Só que... E tem a questão do... Daquele tipo monstro, aquela fumaça preta de Lost, isso, né? Isso, que ali é pesado, né? Porque exato, ele é meio que não é só uma depressão, mas também suicídio, né? Isso, exatamente. Porque aí, quando ele derruba ácido lá no amigo dele, foi justamente por isso, né? Ele tava tendo uma crise e ele começou a ver essa fumaça preta rodeando ele e tal. E ele tentando fugir, não conseguia, e aí deu no que deu, né? E aí ele ficou ouvindo. E aí junto com a fumaça tem essa voz, né, que fica mandando ele desistir da vida, desistir de tudo, que ele nunca vai ser feliz e tal. Ninguém, né, se importa com você, você só atrapalha as outras pessoas. Exatamente. Né? E assim, eu amei esse filme muito, muito mesmo. Eu amei esse filme, achei ele muito bonitinho. O casalzinho, gente, perfeitos, maravilhosos, incríveis, jamais erraram em nada. Fofinhos. Eles são muito demais. Fofinhos, gente. Eu amo a ceninha lá de que ele vai na casa dela, né? Ele acaba indo na casa dela, faz a comida pra família dela, né? E ela, ela fala, o que você tá fazendo aqui, cara? Você veio fazer caridade, né? Que a gente é pobre e tal, não sei o quê. E ele fala, não, eu só amo cozinhar. Aí você fica, ó... Oh. Exato. Ai, ai. Não, eu achei, assim, muito, muito bom o jeito que o filme representou a esquizofrenia, sabe, assim. Não sou, né, profundo conhecedor e nem tenho local de fala pra falar sobre isso. Mas, assim, me pareceu uma visão muito acertada, sabe, que eles colocaram no filme, né. Essa questão das alter egos ali, que ele ouve, os três ali, né? A questão da fumaça preta e das vozes, né? E aí tem horas que ele mesmo não consegue controlar isso, e aí ele tem a mãe, o padrasto ali por perto, e ele começa a falar com as vozes, sabe? Então, assim, eu achei muito, muito interessante o jeito que fizeram, né? E assim, né? Você acaba meio que se colocando ali, tentando se colocar no lugar dele, né, porque você vê que durante o filme ele é reticente o tempo todo, até o final, de que ele não vai falar que ele tem isso, sabe? Então, assim, até nos momentos que a Maya chega, que pergunta se ele tá bem, né, se ele tá precisando de alguma coisa e tal, e ele resiste até o último minuto, assim, do filme, literalmente, quase o minuto do filme ali, que é quando ele vai ali na frente de todo mundo da escola e fala, né, o que é que ele tem, né, que... Sim, você vê que ele não se abre nem pro padre, né? Exato, exatamente, assim, ele não se abre pra ninguém. A mãe dele mesmo falando, né, que ele é a coisa mais importante pra ela e tal. E você vê várias oportunidades, assim, que ele poderia ter chegado e conversado mais e tal. E que ele continua naquela de que eu não vou falar, que eu não vou envolver ninguém, né, nesse problema, nesse sentimento que eu tô tendo, sabe? Então, é que, assim, ele acha que é um fardo, né, pras pessoas. Exato, exatamente. Então, assim, achei interessante, achei pesado, sabe, assim, ver isso acontecendo, sabe? Imagina, né, como deve ser isso, né? Eu achei muito foda o filme ter feito isso, assim. Eu achei bem didático, assim. A cena do hospital é pesada, né, também. Que ele tá amarrado e tal. E ele começa a ter as alucinações, né? Mandando o pessoal calar a boca e, na verdade, são as vozes e tal. Exato, exato. E aí, cara, pra mim, quando ele dá aquele discurso ali na escola, falando, né, da situação dele, da família dele e tal, caraca, ali eu já tava debulhado em lágrimas aqui, chorando, assistindo, né? Assim, se eu tenho um pontinho pra dar um porém nesse filme, foi essa questão do padrasto na história, que eu achei uma virada, assim, muito do nada. Sabe, bruta, eu acho, né? Exato, porque, assim, tá, beleza que o Goggins não fosse o que ele tivesse, na verdade, querendo ajudar, né, ele a ficar na escola e tudo mais, mas ainda assim, o Goggins podia ter falado, né, durante todo o filme, né. Ele basicamente fica fazendo ali umas caras estranhas e dizendo, oh, não vou me meter e não sei o que e tal, tal. Pra chegar no final... É sempre um cara escrito... de mega evil, né? Exatamente. Então, assim, achei um pouco demais, assim, um pouco abrupto demais. Mas, tirando isso, o resto do filme é tudo. Mas fala, Zanonzinho, você falou a questão do didatismo do filme? Não, então, é que o que vocês estavam falando... das vozes, tudo, eu achei que foi bem didático, porque, assim, eu também não sei como é que é uma pessoa com esquizofrenia. Então você tem uma noção, mais ou menos, o que que ela escuta, o que que ela vê, né, do jeito que ela se comporta internamente pra externamente, como é que a gente olha, né. Eu achei que foi bem legal de ter feito assim, é uma maneira meio, foi de com adolescentes, né, ali. Então é uma coisa mais dinâmica pra gente assistir, pra ver. Eu achei bem legalzinho disso de ver. O protagonista é bem bom, assim, então deu uma ajudada pra gente. Sim. pegar, ajuda pegar uma muito, empatia por ele. É, ajuda muito a gente se importar realmente com o que tá acontecendo com ele, com como ele tá se sentindo, né? E eles conseguem criar muito bem essa conexão. E eles ainda botam a Maya no meio, né? Porque a Maya tá ali de gaiata, né? Ela gostou desse menino, ela tá conhecendo ele, mas ela realmente não sabe de verdade quem ele é, né? É nosso Ralph e Kate americano, né? Adoro! Mas então, você falou do pai, aquela parte do final me quebrou todo na hora que ele tá com o bebê no colo e aí ele tá começando a ouvir a voz na escada e o padrasto. Caralho! Sim, tipo, ele tá. Sim. Ele mostrou assim: eu tô sempre prestando atenção e fazendo, mesmo sem você perceber o que eu tinha que estar fazendo, entendeu? Exato. Eu acho que esse. Vocês não gostaram muito que ele tá enrolando o bigode o filme inteiro. Eu acho que ele fica pelas beiradas no filme e aí no final que se mostra que ele tá sempre ali, né? Cuidando dele. Eu também não achava que ele era um filho da puta. Eu sabia que no fundo ele tinha um... Bom coração. Um bom coração. Não, quando ele fechou a porta, cara, que a voz tava lá falando, ai, você devia desistir logo, acabar com tudo. E aí ele fecha a porta, gente, foi muito foda. Foi muito foda. Eu gostei, foi uma surpresa. E eu acho que se o Leo tivesse visto, também teria gostado. Eu também acho. Eu ia ver, mas estreou de volta aos 15, né? Aí eu fiquei comprometido. Prioridades, né? Pois é. Mas vamos para a última pauta desse programa, então. Que essa sim é uma grande prioridade, né? Porra, agora sim. O filme da década. Ela entrou, né, ali como ninguém... O como pau do dia de substituta. Ela entrou como substituta, exatamente. Por quê? Tinha o filme da Netflix, né? Run, Rabbit, Run. Só que não estreou no Brasil. Aí ele falou assim, não estreou no Brasil. Aí Leoz falou assim, vou obrigar Henrique a assistir o filme de Jughead. Aí eu falei, por que não, né? Obrigar todos vocês, né? Fazer essa substituição marota, né? Desculpa e de nada, né? E ter um conteúdo relevante no programa, né? Porque Belo Desastre é... apenas o filme da geração dessa semana. Gente, eu menina, acho que é eu só tento pior filme que eu vi em muito tempo. Que eu não vi só pra aguardar vocês falando sobre esse filme. Ah, não acredito. Nossa, não acredito que você perdeu esse momento. Não. Esse filme é tão ruim. Vocês vão menino, detalhar tão bem. É que você não tem. Não tem como. Você tem que ver. Porque é um negócio tão ruim, tão horrível, tão tudo podre, que ele dá uma volta... Ele fica tão maravilhoso. Pra mim, ele é um filme de arte que ele vai ser enaltecido daqui 20 anos. Igual vai, o filme que tá sendo agora. Mas conta pra gente, Leo. Se trata, Belo Desastre. Viado. É sim, né? Belo Desastre. Esse nome muito, muito... conveniente, né? Conta aí pra gente a história de Abby, né? Uma menina que... era explorada por seu pai. Isso. Que... Era explorada por seu pai com um jogatinho de pôquer, né? Uhum. E aí ela era. Jogava pro pai dela ganhar. Né? Isso, Lucky 13. Lucky 13, né? E aí só que a Abby decide, não, meu sonho é fazer faculdade, vou fazer faculdade e vou deixar meu pai pra não trás. Quero, não quero ganhar dinheiro fácil, quero sofrer fazendo faculdade, né? Exato. E essa mulher vai ter essa vida universitária dela comum. Né, comum pelo menos por 2 minutos, que é o tempo que ela demora pra conhecer Travis Maddox, né, o cachorrão da luta, esse grande lutador, não sei o quê, que é aí Jughead gêmeo, né, todo tatuado. Numa cena ele tá super forte, noutras ele tá magrelinho, mas tá sempre bom. E aí Travis é esse menino que, assim, uma luta e um negócio que ele vê essa menina, ele fala assim, eu vou levar essa mulher pra mim, né? Ela achou meu cabelo engraçado pra mim, não lei. E ela também fica transtornada por ele, né? Não, viado, a primeira olhada que ela dá, ela já fica sedentíssima. Sedentíssima. Basta dizer que, assim, é difícil pegar a cronologia desse filme, né? Como o Taylor falou. A gente vai falar do filme inteiro, mas eu não sei se a gente vai seguir a ordem que o filme tá. Porque, assim, pra mim... Acho que não faz diferença. Eu acho que o filme ele é atemporal entre ele mesmo. Porque, assim, tudo pode acontecer ao mesmo tempo, como não pode acontecer nada. É porque, assim, o Assassin até me mandou uns áudios enquanto ele via esse filme. E aí, pra mim, é exatamente o que ele disse. É assim, essa menina vê esse cara, eles trocam duas palavras, e aí ela fala assim, não vou transar com você, não vou namorar com você, garoto, me deixa em paz, isso aqui, mas ele não está falando nada disso. Uhum. Né? Aí ele sai pra comer um cachorro quente E de repente ele já tá falando da família, que não tem mãe, que não sei o que. Você fala, meu Deus do céu. E aí você fica, assim, umas coisas muito abruptas, né, cara? E aí vale dizer que Hebe é amiga de uma menina, que namora um menino, que são um casal bizarro também, que mora com o Jughead, né? Bizarro demais. E aí, viado, essa menina começa a passear pelo campus da universidade e dá uma bolada das bolas do outro menino, no médico, né? Do médico. Aí fala assim, ai, como é que estão suas bolas, não sei o que, deixa eu te ajudar aqui, não sei o que. Aí, isso sim inteiro, são 15 minutos de filme, tá? Chama esse menino pra sair, aí esse menino chega, vai levar ela, tipo, pra ópera. Pro musical, pro teatro. Quando chega lá no teatro, ele fala: na verdade, eu te trouxe pra ver a grande luta do cachorro louco, Travis Bader. É uma releitura, né? Adoro a releitura. Aí, viado, essa menina. Isso não é sacanagem. Essa menina tá num grande saguão de teatro, assim. De repente, ela dá um passo pra frente, ela tá numa grande gaiola das loucas da luta. E aí ela vê que o Travis vai lutar e ela fica ensandecida. De repente ela volta pro saguão do teatro, tá Travis lá, e ele fala assim: o que você tá fazendo aqui com esse vestido com os peitos de fora? Tô te ligando o dia inteiro. É, você tá me ignorando, sua piranha, não sei o quê. E ele é sempre tóxico com ela, né, o filme inteiro. Ela fica chamando ele de tóxico na cara dele. Aí ela fala, isso aqui é um decote comportado. Comportado. E tudo isso por causa que teve o plot que ela dormiu na cama lá com ela, porque o chuveiro dela acabou a água, né? E aí, de repente, ele acordou com um pau duraço. E o pau, menino, o pau molenga e fazendo uns barulhos. Eu falei, gente, não é possível. Barulho de gato. É, o pau dele faz barulho de gato, achei. Não, e ela fica palpando o pau dele, falando assim: ah, gatinho, bonzinho, não sei o quê. E aí, quando eu vi essa cena solta, né? Porque ela saiu no Twitter há muito tempo. Eu pensei assim: deve ter um gato na casa. Essa menina dormiu, quando ela acorda, ela acha que o gato tá ali. Mas não, ela acha que tem um gato ali à toa. E aí ela aperta e bate. A gente vê bate... que o gato volta depois, né, o gato. Ela aperta o pau dele, bate, não sei o que, e ele fica só assim, ah, Hebe, não, é o que você tá pensando. Ela, ah, meu Deus. Aí ele sai espalhando, né, aí ele sai falando que ela bateu punheta pra ele, eu não fiz isso, não sei o que, isso é tóxico. Isso vale dizer que, assim, como o chuveiro dela acabou a água, ela foi pedir abrigo na casa da amiga, né. A amiga falou assim: exato, fica aí no sofá. É, não incomoda o Travis. Ela, como assim? Travis mora aqui? E aí, Travis chega e aí, sua piranha. Aí ela: eu não vou dormir com você, garoto. Próxima cena, tá dormindo com ele. Exato. Aí tem outra cena maravilhosa que ela ouve Travis comendo outra menina, né? Gemendo horrores. Nossa. E ela vai e abre a porta. Que vergonha. E aí, Travis vai jogar o telefone da menina no lixo. Ela fala: você, como é que você faz isso com a pessoa que se entregou pra você? Ele: ah, mas é um encontro consensual. Ele mostra um contrato. Sim. De encontro consensual. Ai, gente, eu nem sei. O Christian Grey jovem, né? Sim. O Christian Grey jovem. Aí a gente tem um... Ah, não, a gente tem a aposta, né? Quando ela vai lá com o médico do teatro. Ah, é que ela vai lá com o médico. Ah, que aí ela fala assim: você vai morrer. Porque tem um lutadorzão lá, Taylor, assim, um cara mega fortão e tal. E Jughead é gostoso, mas não é forte, né? Sim. Ela fala assim: ele vai acabar com você, não faz isso, não sei o quê. Ele fala assim: se eu ganhar a luta... você tem que morar comigo por um mês. Ela fala: eu não vou transar com você. Aí ele: eu não quero transar com você, eu só quero você por perto, você me faz bem. E eu falo assim: caralho, vocês não têm nada em comum, você não conhece nada, sua mulher, de repente, aí você me faz bem. Aí, é bom que eu tô falando com o Taylor, ele saiu, né? Tô aqui narrando o filme, dando minha alma. Ele falou que a bateria do celular tava acabando. Ah. Aí eu amo a hora que o... que ele fala assim: não, eu vou ganhar, você vai ver. Falei pro Sazano que Jughead fica correndo de um lado pro outro do ringue, igual uma criança enganando a outra. E o outro lutador ficou e fica caindo, batendo a cabeça. Eu falei: gente, que coisa ridícula. É a estratégia do lutador, né? Ah, porra, ninguém nunca caiu nessa. Mas aí, pra mim, o que eu amo é o pós essa luta. Porra, né? Não, eu... porque ele vai coletar seu prêmio, né? Calma, antes disso, ele fica imitando um macaco na jaula. Ah, é verdade. Ele fica... e ela desesperada. Não, e ela, quando ele tá lutando, ela fica... vai, dá um soquinho, só um soquinho, por favor, Lu. torcendo pelo outro lutador. E esse filme, ele é todo mal editado, assim, de um jeito que você não entende o que tá acontecendo, o que, é que eles querem passar na cena. Uma cena não conversa com a outra. Não, nada combina com nada. É bizarro. Você vê esse filme de trás pra frente, dá na mesma coisa. Eu amo. Mas aí conta da coleta, sabe? Porque ele vai coletar seu prêmio, né? E a Abby tá no carro com o médico. E aí ela tá falando assim, aí ele, mas você vai passar um mês com ele? A gente é o nosso primeiro encontro. Ela, não, mas não tem nada sexual, eu preciso pagar minha dívida, não sei o que. Não, não vou transar com ele. Não vou transar com ele. E aí ela fala assim, você tem que ir embora, que ele vai chegar aqui, ele vai me bater, não sei o que. E aí de repente Jughead surge na porta do carro. Batendo. E esse homem, pelo amor de Deus, sai daqui! Ele vai me bater! Ele vai me matar, ela, calma, ele tá sozinho. Não, não, sai, sai! Um desespero que esse homem fica. Ele dando soco no vidro, querendo matar ali do homem. Isso que, assim, vale dizer que esse médico, na primeira cena que ele aparece, ele é bonito. Depois nas cenas seguintes, ele se transforma completamente outra pessoa. Sim, ele fica com 50 anos depois. Né? Ele fica e a gente, a gente tem aí a grande convivência de Abby e Travis na mesma cama, né? Não tinha nem como ela ficar... Porque assim, ela falou que ia morar lá, ela pensava dormir no quarto dele, mas tudo bem. Uhum. Não, mas eu fico pensando, a Abby foi passar esse mês lá, será que ela tirou todo o dinheiro que tinha no colchão dela pra levar? Pois é, né, menino? Porque esse plástico de dinheiro no colchão é esquecido. É, não, ela tinha um monte de dinheiro no colchão, né? E ela não leva pra lugar nenhum, inclusive... Ela, a única hora que ela tira o dinheiro do colchão é pra pagar a faculdade. E a reitora fala assim, não aceitamos dinheiro, isso é apenas Pix, né? E ela fala assim, mas moça, só esse semestre, juro que mês que vem eu vou abrir uma conta Inter. Aí vou ter como poder fazer os negócios aqui tudo, não sei o quê. A moça fala assim, tá bom, dessa vez pode, só dessa vez. A diretora fala que nem o povo vai, quando você vai na Americanas. Você pode pagar no Pix pra gente bater na sua meta? Ah, sim! Eu morro muito com isso todas as vezes. Não, tipo assim, ela tinha esse outro apartamento que acabava a água e ela simplesmente, quando foi morar com o Chaz, parou de pagar, ela ficou pagando à toa. Parece que foi, né? Ficou perdido lá, não tinha... usabilidade, ficou com Deus. E aí Travis tá sempre tentando seduzir ela muito, né, menina? Tirando a toalha no meio do quarto, e ela olhando. Ah, é, e ela super discreta também olhando, né? Ela, opa, caiu. Ai, gente. Ele tem uma montagem desse mês, dele dormindo, acordando juntos, do outro casal bizarro fazendo um monte de escrotice. E aí ele decide levar ela pra poder conhecer a família dele, né? Nossa, um monte de macho fedido. Se trolando. E o pai deles é Lex Luthor, né? Uhum. De Superman Lois. Cheio de estrelas da DC, né, nesse filme. É, porque tem a... Não, ela é da Marvel, a menina. Essa menina aí? Abby? Ela não era... A Abby não era a coisinha que brilhava do João Luiz? Ah, é verdade, gente. Adoro Carolina. Verdade. Carolina. Amo. Eu lembrei agora, não do nada. Nossa, eu tava pensando de onde eu conheci essa menina. Ela é sapatão. Aí ela vai lá, aí fala assim, ah, chegou agora vai ter a noite do jogo. Aí ela fala assim, não, gente, não posso jogar, não sei o que, não sei. Ah, você tá com medo de apanhar da gente? Aí ela falou, com medo? Aí ela limpa eles, né? E aí, de repente, eles olham assim na Wikipedia e falam assim, menina, não, tu não é a... Não, o pai começa a contar uma história, né? Da menina de 13 anos que jogava pelo pai, não sei o que. É, do nada, né? É, tipo, do nada ele começa a narrar isso. Aí o irmão, eu sei que é você, e ela... As irmãs, eu sou seu fã, tira foto comigo, tira selfie, ai, ela que tantinho. Ah, isso. E aí tem um momento tenso do filme, né, depois desse reconhecimento de Abby, que Abby vai conversar com o papai no MacBook. Conversar, é. E falar, ai, muita saudade, papai. Não, não fala papai, né, fala, ai, Mickey, te amo, não sei o que saudadinha. Menino, o Travis lê isso, e ele vai embora de casa, simplesmente. Ele fica passado, ele fala assim, que absurdo. some 3 dias, por Hebe tá começando com outro no computer, e chega com um gato de rua que ele adotou, que na verdade é um gato de raça do vizinho. Maravilhoso gatinho. Bichinho. E o gatinho assim, fica... eu só tenho 6 anos. Né? E aí, você sumiu por causa disso, meu pai, garoto, para de ser louco, não sei o que, não vou transar com você. Aí você fica assim, gente, mas, né? Não vou transar com você, eu... Agora eu tô na dúvida, assim, se até a Ige, porque toda hora rola uma cena que eles vão se pegar, mas não se pegam, né? É. Aqui, depois disso, tem... Na verdade, antes disso, teve o plot de que ele foi fazer massagem no pé dela porque era o último dia. Né? Aí ela botou ele pra mamar. Botou ele pra mamar? Botou ele pra mamar. Gente, eu lembro de uma cena que ele bota a mão dentro da calça dela, ela sai correndo, gritando com a amiga lá do banheiro. Isso é depois que eles ficam ali, que ela faz um atacado de DJ, né? Mas antes tem, que ela... Mas ela mama antes? Ele mama ela? Sim, ele manda ela fazer... Mas depois? Depois. Eu acho, você tá confundindo. É, eu acho que ele põe a mão na calça e depois ela foge, depois que tem que ela bota e aí ela deixa fazer tudo. Que é no mesmo dia. Vale dizer que nenhuma dessas cenas é minimamente sensual, assim, são todas horrorosas. Uhum. São todas bem fumbreguinhas. Aí a gente tem esse surto dela com a amiga, ele botou a mão aqui dentro, ela no seu peito. Não, mas embaixo. Aí fica a gente essa menina de 70 anos também fazendo a inocente, né? 30 nas costas achando que tem 12. Aí tem uma cena icônica também que eles vão pra festa que ela se embebeda, que ele fica julgando ela, daqui a pouco ele vai beijar ela, ela vomita na cara dele. Nossa, ela vomita na cara dele, né? E ele fica assim... O boy, quando acontece essa cena, o Henrique falou assim, gente, ela fez o Sasser. O quê? É porque você tem o plot da vomitada do carnaval, né? Ah, sim. Meus equipamentos fica... tudo cheio de vomito. Vomito. E ela fica assim, você não vai me beijar, tá toda vomitada, não sei o quê. Aí eu fiquei, gente... Ah, essa parte eu acho engraçada, né, que ele leva ela pro quarto, aí ele vai dar outra blusa pra ela, aí ela tira, aí ele olha, aí ele vira de costa lá, já vesti. Aí ele vira e ela tá sem a blusa, ela te peguei. Ah, essa parte é boa mesmo, que ele fica vendo o peitão toda hora. E ela fala, eu quero transar com você. E aí ele, que isso, você tá beba. Eu gosto que eles estão tentando fazer ele parecer respeitoso, mas ele é sempre um babaca, né? Então, assim... Sim. E ela é sempre uma trouxa que aceita tudo, né? Pois é. Ela aceita tudo de boaças. E aí o bom é que assim, a gente tá chegando em uma hora de filme nesse ponto, e foi o que eu falei pro Sassi, eu falei assim, cara, eu não faço a menor ideia do que o filme, porque o filme tem 1h40, eu acho. É. E eu falei, não tem o que ser a partir daí, porque eles já estão de boa, né? Ela vomitou, ele se apaixonou. É que agora e é aí... Turn Tables, né? Pois é, menina, aí de repente tem uma ligação pra ela, dizendo assim, tamo com seu pai. Seu pai não pagar 100 mil pra gente, a gente vai quebrar as pernas dele. Eu fiquei, o quê? E o pai dela é Brian Austin Green. Que é o metalo de Smallville. Exato, que é o avulso, sem nome que eu não vou lembrar agora, de 90210 original. David, de 90210 original. E que foi marido de Megan Fox. É, e o vilão, que é o mafioso que ele tá devendo dinheiro, é Robbie Estes, né? Pai de N. Pai de N. De 90210. Olha... E aí a Abby faz uma viagem que dura 18 horas de carro, ela faz em 2, né? Uhum, é quase um jato. E aí ela chega lá em Las Vegas e diz, papai, não sei o que você fez, garoto, o que eu faço contigo? Aí a Abby xinga, ai, minha filha, sabe como é, eu preciso de dinheiro pra viver, e você joga pra mim, não sei o que. Ai, mas eu não posso jogar em cassino, gente, eu sou menor de idade. Eles falam, ah, você vai dar um jeito de disfarçar, não sei o que. De repente, Hebe aparece poderosíssima também, né? Seu vestidinho indefectível. E tem uma sequência maravilhosa que ela fica trolando o povo no cassino enquanto ganha dinheiro deles. Gente, essa cena pra mim foi assim. E aí, nisso que Hebe tá passando lá, fazendo a rapa em todo mundo, Travis começa a procurar por ela lá, né? Pergunta pros amigos, não sei o que ela fez. Exato. Aí fala, vou atrás dela. E aí a gente tem a grande participação desse filme, que é o guardinha do cassino, né? A maior participação desse filme. O vencedor do Glee Project, Samuka. Aparece. Mas sabia que eu vi ele, mas não tava sabendo. Tipo, pra mim ele era um ninguém. Aí do nada me deu um estalo. Foi desse jeito que eu fiquei. É porque o personagem é um ninguém, né, menino? Então. Não, porque ele chega. Ele chega e fala, ei, garota. Aí ela olha assim, tipo, ah, fui pega, né? Me fudi. Ela já tá com a ficha, uma caixa cheia de fichinha. Aí, ah, é só você, Samuca. Aí, Samuca, ah, e aí, como é que você tá, não sei o quê. Aí ela, ah, tô indo ali, tá? Me dá essas fichas agora, que eu sei que você não podia estar aqui jogando. É, ele fala, eu sei que você é menor de idade, não posso deixar você sair daqui com essas... E aí, eu perdi tudo, meu Deus, por onde eu liguei na casa da boca. Aí, o Rob, esse, tô nem aí, garota. Tenho cara de que isso é problema meu. Você tinha que estar com meu dinheiro, não sei o quê. Você vai ter que trabalhar pra mim agora o resto da vida, jogando poker. E você fica assim, ah, a dívida nem era dela, garota. Transferência de dívida. Aham. Aí Travis chega, fala assim... Aí eu já não sei, gente, se é a cena que eles quebram tudo é antes ou depois. Depois, ele chega na porrada, aí aparece o segurança de Robert Chase e rasga a camisa. Ai, gente, que ridículo esse filme. E rasga a camisa desesperado, eles ficam brigando e tal. Aí ele leva ela de volta pro quarto. E aí, é isso, a loucura. Gente, é uma cena... Vale dizer que, assim, todas as cenas que eles tentaram transar antes, ela ficava... Ai, não tá dentro ainda, não sei o que, empurrava. Era sempre cômica a cena, né? Mesmo sem ter graça nenhuma. Sim. E aí nessa cena fica, tô com muito tesão, enfia lá o principalzão em mim, não sei o que. E aí eles ficam quebrando a pia, quebrando o chuveiro. Aí tem hora que ela começa a comer ele no chuveiro, aí ele vira e o chuveiro cai. E tipo assim, o gato louco, né? No meio da cena. Gritando, como diria você. Gritando. E aí eles quebram esse quarto inteiro e o povo fica batendo na porta do quarto. Ei, o que vocês estão fazendo? Aí eles deixam a gente em paz, caralho, estamos transando muito tesão. E aí não transam, né? Só quebram tudo. Uhum. De repente, Travis some. Aí vai lutar pra Rob Estes pra poder impedir Abby de perder sua vida, né? Uhum. É, jogando por ele. E aí Abby tá saindo no estacionamento. E ouve, e houve uma conversa nada convincente de Samuca e seu pai. E seu pai. Samuca dizendo assim, tá aqui com as fichas tudo pai, dela. Né? Uhum, seu pai trouxe sorvete aí. E a mala. Aí Samuca, tá aqui as fichas tudo, roubamos ela, hahaha. Aí vem uma xinguinha, ai, não acredito que essa trouxa vai jogar pra ele, bem feito, que ela sempre, né, não deu valor pro dinheiro que a gente ganhou junto, hahaha, não sei o que. Aí, viado, Web chega com arma de choque e começa, acaba com a vida de Samuca depois do pai. E ele fala, você nem devia 100 mil, né, tudo mentira, não sei o que, você me enganou. Ai, gente. E aí, Brau Xinguim faz todo um drama e tal. Ela não liga. E eu não lembro o que aconteceu a partir daí. Eu também, pra mim, termina no sexo. Eu lembrava, não é isso? Não, é porque depois tem hora que o Travis volta. E ela fala: ah, a gente nem tem dívida nenhuma, menino. Ainda acha o dinheiro que Samuca pegou na mala. Isso, aí depois ele fala alguma coisa de desastre e aí acabou. Acabou o filme. Isso. Acaba do nada também. Sim. Assim, pra quem tá ouvindo e não viu o filme e acha que a nossa narração é caótica, não faz muito sentido, assim, pode ter certeza que o filme é 100% pior. Nossa, é muito pior. Mas é incrível. É, sim. Nossa, é cada detalhe, é cada cena, é cada... Ai, é cada, não, nesse... efeito, cada gato gritando. Nesse meio tem as brigas dos amigos deles. Que, ai, você não quer ser mãe. É, o nome da nossa filha é Millicent. Ai. Ela, I hate Millicent. E aí eles ficam eu gritando, amo quebrando. Eu ri tanto no I hate. Gente, sério, assim, eu não sei qual o tom desses livros, né, que esse filme se inspira. Tem, mas tem vários livros da Beautiful Disaster. Ah, são vários? Eu achei que era só um. Ah, não sei se é um, sei que é um livro, é Livres, né? Livres. Mas, assim, eu fico me perguntando tanto de merda que tem nesse filme pra esse filme ser isso aí. Sim. É um só, é o Beautiful Disaster, romance escrito pela norte-americana Jamie Maguire. Jamie Maguire. A gente vai ter que ler, né, Zanon? Acho que é o mínimo. Se tiver. Ó, tá dizendo aqui, Beautiful Disaster. Peraí. Ah, achei em português a sinopse, que eu já ia tentar traduzir em inglês, precisando. A capa. Capa é uma brabuleta. Não. Ó, oh, tem outra, Walking Disaster. Ó, oh, ela fez outra depois. Nossa, é beleza. É o Walking Dead de farol? Ó, tem belo desastre, desastre iminente, belo casamento, bela distração, bela redenção, bela chama, algo belo, e belo sacrifício, Thorne. Belo funeral, gente. Não tem Bela do Crepúsculo? Só não tem Bela Thorne. Eles dão a dica que vai vir o belo casamento, né? Sim, e a todos com o Travis e a coisinha? Vamos descobrir, ó, vou ler pra vocês a sinopse do primeiro. O primeiro é a borboleta dentro do jarro. Aí, 472 páginas, já desisti. Meu Deus. Aí fala, Abby Abernathy é uma boa garota. Ela não bebe nem fala palavrão e acredita que seu passado sombrio está bem distante. Porém, quando, para cursar a faculdade, se muda para uma nova cidade, seu recomeço é rapidamente ameaçado pelo bad boy do local, Travis Maddox. Uhum. Mas isso é do que a gente já viu, não é isso? É, do que a gente viu. Ah, tá. Um jovem com um corpo esculpido, abdômen definido e braços tatuados. Tudo que Abby precisa e deseja evitar. Intrigado, Travis a atrai com um jogo. Se ele perder, terá que ficar sem sexo por um mês, né? Que é a coisa que ela faz na foto. Sim. Se ela perder, deverá morar no apartamento dele pelo mesmo período. Ai, gente, que preguiça. Leu do Vamos próximo. Ver. Vamos lá. Tem aqui que é livro 1 de 5, mas eu sei que tem bem mais, né? Pelo que eu vi ali. O segundo é o Desastre Iminente. Desastre Iminente. Travis perdeu a mãe muito cedo, mas antes de morrer, ela lhe ensinou duas regras de vida. Ame muito, lute mais ainda. Adoro, ame muito, lute mais ainda. Tendo crescido em uma família de homens que gostam de jogos e lutas, Travis Maddox é um cara durão, musculoso e tatuado, bad boy até o último fio de cabelo. Ele leva uma mulher diferente para... Deve ser o ponto de vista dele, né? É. Que tem aqui até conhecer a Abby, determinada a se manter... Ou seja, a mesma bosta. E tem 500 e tantas páginas esse. Eu só da meia-noite do... Isso. Aí tem Algo Belo. Em Algo Belo, é um romance da série Belo Desastre, não sei o quê. Ah, já são outras pessoas. América Mason é audaciosa, decidida e apaixonada. América é amiga. Mais especificamente por um Maddox, Shepley, primo de Travis e de seus quatro irmãos. Ai, Shepley é o feiozinho lá, o que faz... Amigo. Diferentemente dos primos, Shepley é mais um amante que um lutador. Então esse é o spin-off dos dois, né? Aí tem aqui o... Uai, passou do 3 pro 5? Essa cronologia de livro tá tão boa quanto a do filme, né? Uhum. Porque do Algo Belo, que é o livro 3, passa pro 5, que é o Belo Funeral. Gente, quem morre? Quem morreu? O quinto e último volume é da série Irmãos Maddox. Perder nunca foi fácil para os Maddox, mas a morte sempre vence. O segredo que Thomas e Travis guardaram por uma década será finalmente revelado. 11 anos depois de fugir para se casar com Abby em Las Vegas, o agente especial Travis Maddox... Oi? Meu Deus, faz a justiça chegar até o chefão da máfia, Benny Carlisi. Agora o clã mais antigo do crime organizado... Gente, virou os outros. O clã mais antigo do crime organizado da cidade está determinado a se vingar. E todos os membros da família Maddox se tornam alvos em potencial. Aí vem Belo Casamento, que é, né, era o último, mas agora não é. A louca e viciante história de amor de Travis e Abby foi narrada por ela em Belo Desastre e por ele em Desastre Iminente. Como num conto de fadas modernas, sabemos que eles se casaram e foram felizes para sempre. Mas quanto realmente conhecemos dessa história? Por que Abby fez o pedido de casamento? Ai, é tipo um livro pra colocar os momentos que a gente perdeu, né? Preencher lacunas. É, aí fala que todos os detalhes sobre o casamento de Travis e Abby eram secretos, até agora. Os fãs do casal mais quente da literatura terão todas as suas perguntas respondidas nessa história vertiginosa sobre o dia e a noite do casamento de Travis e Abby. Ai, gente, que palhaçada. Eu tô aguardando as sequências. Eu tô aguardando o filme que Travis vai ser um agente especial lidando com o chefe da máfia, né? Pelo amor de Deus, eu preciso... Que ele já mostrou toda a sua habilidade lutando com segurança sem camisa nesse filme. Meu pai amado, como é que pode? Aí eu fico pensando, será que esse livro é sexy mesmo? Se intenta, pelo menos, porque o filme não é. É all. Ah, eu acho que não. Você acha que é zoeira? Tipo, é... Que nem porque o filme ele tenta ser engraçado, ele não consegue, né? Mas ele tenta. Uhum, e aí eu não sei se o livro tem esse tom. Ah, eu acho que não sei. Deve ser tipo uma comedinha tinha e. Ah, não sei. Comedinha, tem um nome que vira gente. E é o casal mais sexy também, né? Exatamente, ele deve ser aquele livro cafonérrimo que todo mundo acha muito sensual. Aham. Uhum. Um homem que vira gente, eu amo. Ai, gente, assim. Eu espero que tenha mais adaptações. Não vai ter. Ninguém viu isso, só a gente. A gente viu, acho que isso que é o que importa. A gente dando dinheiro, né? Esse filme, tenho certeza que ele foi feito no ChatGPT. Mas, menina, você vê Dina Sprouse e Carolina, você acha que tem outro emprego? Não tem, vai fazer esse filme. Porque precisa transformar as coisas. Mas Dina podia ter feito um OnlyFans aí nesse corpo. E vale dizer que Shepley, uma hora, está assistindo na televisão a saga After. Sim, a grande referência, né? Da vida saga After, eu amo. Mas eu te pergunto, Sassi, você que já viu After, né? Não sei quantos já teve. Eu vi 4 já. After, apesar de não ser, ele tenta ser sexy, não tenta? É, só é ruim demais. Então, mas esse filme não tenta. Ele de cara já fala, eu não consigo, né? Não consigo mais. Eu acho que ele é mais uma comedinha do que realmente um filme sensual, né? Eu acho que ele é mais uma comedinha. Comedinha. É, ele é engraçado. Filmou uma galhofa, gente. Involuntariamente. Mas você acha que a intenção deles era ser engraçado? Não, óbvio que não. Mas você acha que a cena dela dizendo... Ah, mas todos esses filmes da Voltage Pictures são todos patéticos, todos. Quais são os outros que você já viu? É, da saga After. Todos esses filmes que tem alguma coisa literária e geralmente envolve o Wattpad é da Voltage Pictures. Esses são todos horrorosos. Não sabia que eles eram especializados. Basicamente. Mas, Anon, você que viu o filme e falou que era arte, essa coisa e tal. Você realmente gostou em algum momento? Eu fiquei na dúvida quando você tava vendo e elogiando. Amigo, é o que eu falei, ele é muito ruim, ele é péssimo, esse filme. Mas assim, eu tava tão preso aos acontecimentos tão ruim que ele que escalonava as coisas, que eu falei, gente, não tem como eu odiar esse filme. Ele não me deixava, sabe quando você assiste um filme, você fica com sono, você fala, que bosta, não quero assistir. Esse filme me deixou muito acordado querendo assistir. Eu falei pro Sassi assim, eu acho que pra esse filme realmente, né, rendeu tanto que ele merecia, a gente teria que ter dado play ao vivo e comentado. Nossa, ia ser incrível. Eu acho que a gente podia fazer um dia isso. Eu acho que os áudios que o Sassi me mandava eram assim, icônicos. Maravilhoso. Ai, então vem aí a live do Belo Desastre, né, um dia. É, vale dizer que vários ouvintes do Logado foram ver esse filme já sabendo que a gente tinha comentado, né? O Pedro Ferrari falou que foi convencido, a galera tá animada. É isso, mas uma obra-prima da sétima. Vamos fazer assim, ó, se lançar o 2, a gente assiste live action. Boa. A gente faz no cinema. Ai, ai. Mas pra gente ir aqui pros comentários e tal, saiu a notícia aqui agora que eu fiquei passado, chocado, nunca vi antes, né? Que vai ter uma sequência de Betty a Feia. Mas o Betty a Feia, no caso, o Betty a Feia colombiano, que passava na Rede TV. Ah, achei que ia ser a Glibane. Né? Vai ter uma sequência agora, 20 anos depois, né? Em 2024. Vai ser no Prime Video e com os dois atores que faziam a novela, né? Que não era uma série, era uma novela. Uhum. E eles vão estar de volta. Agora, Prime Video tá com dinheiro pra gastar, hein? Prime Video vai gastar esse dinheiro na Colômbia, cara. E eu adorava essa novela, né? Mas você gostava da colombiana ou da mexicana? Da colombiana. E da brasileira. Chacota, né? Mas essa da Betty a Feia, né? Que eu tocava a musiquinha lá. Mentiroso! Eu adorava muito. Eu amo mentiroso. Adorava. Essa e Ugly Betty, que eram só as minhas favoritas, né? Do Feiaverso? Do Feiaverso, né? Porque tem a mexicana também, tem a brasileira, mas pra mim as mais são, com certeza, são a colombiana e a americana, né? Obviamente, a minha favorita. Ah, podia votar americana, né? Podia, América Ferrara podia. Bombando aí em Barbie, né? Não, americana podia. Só meu, gente. Cara... Bombando aí. A piada é tão boa quanto Belo Desastre. Ai, ai. Mas vamos aqui pros comentários então, pra gente começar a encerrar esse podcast, que o sono já tá fazendo efeito, né? Sim, porra, filho, eu tenho acordado aqui 2 horas e você tá aí me prendendo. 2 horas? Tô zoando. Ah, tá. Então vamos lá aqui começar com os comentários da semana passada, começando com os comentários do site, né? Que teve aqui. Mariana Barbosa dizendo, tal qual um bolinho em aniversário no meio de semana, vim aqui só pra não deixar passar em branco. Olha aí. Eu amo. Afinal de contas, mais uma semana que não vi nada da pauta. Não enxergo mais o Gugu da mesma maneira depois desses apelidos. Gugu é gay? O quê? Passado, chocado. Tivemos a volta do ícone, Luísa Mota, né? Dizendo que zero surpresa com o cancelamento de Queen of the Universe. Podem ser só as minhas bolhas, mas pra mim, o único lugar que fala desse reality é o Logado. Mas é verdade. Mas eu não nem comento a vitória de Toninho. Morre mais uma inesquecível. E eu acertei a winner, né? Eu mandei no grupo lá pra vocês. Tonhão? Falei, Tonhão vai ganhar certeza, porque liberou bem no, na semana que Tonhão foi a melhor semana dela. É verdade. Marcelo Souza soltou aqui apenas, assiste o filme da Disney Plus logo antes de ser removido. Tá bom. Qual, gente? Qualquer um. Pega um lá, escolhe e assiste. E aí a gente tem aqui o menino Ronan, né? Que parece ser novidade aqui. E ele deixou dois comentários, né? O primeiro foi, confesso que comecei a assistir The Other Two por causa das narrações de Leózio. E estou gostando mais. Triste que já tá acabada, mas pelo menos não vai se estender a pontar ruim. Aí acaba super bem. E ele também falou aqui depois. O bloquinho de amenidade é o melhor de todos. Amo demais. Botou dois corações. Amo demais escutar vocês comentando as notícias da semana. Chocado que Dana Paola vem ao Brasil. Será que teremos novamente a saga de descobrir as músicas que inspiraram a Olivia Rogério nesse novo álbum? Angela Bassett, a maior que há. E me acabo de rir com o Keeping Up. E você já conseguiu comprar os ingressos de Dana? Na hora que ela falar onde vai ser o show, né? E quando, de preferência. Summer. Quando eu estiver no Brasil, é a Dona Summer. Não, não morreu, Dona Summer? É, vai ser na mesa branca o show. Ah, tá. Olha a Rita que ali, né? E outras sensibilidade. Pessoas. Ah, mas não ressuscitaram a Maria Rita, não? A menina? Não, a Maria Rita tá viva, né? A Elis Regina pra fazer propaganda da Kombi? Mas a família deixou ressuscitar, não, né? Fala não, senão aparece três militantes aqui enchendo seu saco. Ah, já... ah, só não aprendi com você, já tô cancelado mesmo. Não, e aí, menino? Comigo, é que só é cancelado quem é relevante. A gente não é, então tá tudo bem. E aí, gente? Semana passada teve comentário no Spotify. Teve muito comentário no Spotify. E essa semana teve muito mais comentário no Spotify. Semana passada, né? Começando aqui com o menino J. Neto, né? Que disse: muito bom. Não vi nem verei nada da pauta, mas muito, muito, muito, muito bom. É essa vibe que eu tô, João Neto. Menino Dan Clayton aqui dizendo, né? The Other Two vai fazer falta. Ainda bem que acabou no auge. E aguardando o parecer de Silo que vocês prometeram. Semana que vem. Menino, eu vi. Next week. Eu também vi, eu mas vi como, como o Taylor caiu, né, menina? Semana que vem. Ah, sim. Eu vi os 4 episódios de final de Silo e já li todo o resto da saga pra saber como acaba. Adoro! E acabou boa? Quê? Acabou boa? Bacane. Ah, temporada que você falou. É. E aí a gente tem aqui o nosso famoso OEA, né? Aquela musiquinha da abertura da Copa de 2014, né? Falando, OEA. Falando, Universal, pega no meu pau. E pensar eita, que quem ganhou a Guerra dos Tronos do Liberato foi Titia, que permaneceu quieta fazendo caixa 2 com a herança dos Little Gugus. Verdade, quando forem liberados, forçando seus meninos, não vai ter mais nada. Não vai ter nada, nem o dinheiro da Porsche vai estar lá. A gente tem aqui Gabriela Fernandes também, que voltou dizendo, juntamente com a renovação do Logado, espera de Keeping Up with the Liberatos também. Eu amo. Doutor Bernardo, Keeping Up with the Liberatos está virando a melhor pauta semanal. Até quando será que esse povo vai nos entregar entretenimento? Ai, amigo, essa semana já não foi já foi fraco. Já que... E o DNA de Cucução? Ainda não saiu. Revelado. Tá, ainda... viu? A gente criticou Vai na Fé, mas na realidade é muito mais demorado. É, porque não vai ter ninguém pra falsificar o DNA, né, menino? Menino, sabe uma coisa que eu queria comentar de Vai na Fé rapidamente? Quão vergonhosas são as pubs do Amazon Prime Day que estão fazendo essa novela. Adoro! Toda hora alguém vira pra câmera e fala, por que no Amazon Prime Day? Ofertas imperdíveis para os assinantes. Meu Deus, que vergonha. É horrível. Eles estão fazendo toda hora, estão fazendo uma publi, né? Ah. O hit, né? Luiz Lorenzo hoje disse que ele ia ser embaixador do Prime Day no Brasil. Adoro, lá em Lumiar. Uhum, ele Dora e Lumiar, conversando sobre Amazon. Entendi. Dora muito inteirada, né? Sim. E a mãe da Só que faz propaganda do, é da Caixa do Itaú, não lembro. Toda vez ela tá investindo do negócio. Ela faz do Itaú, né? Que tem para as empresas, né? Microempresas. É. Eu amo. E também teve do creme de cabelo também, já teve. E tem um plot agora que sozinha fica andando pra cima e pra baixo com a caixa de correio aberta que Carlão, sei lá, tava no caminhão dele. que tem um passarinho dentro, que é alguma coisa que vai incriminar a Théo. Uhum. E ninguém acha estranho se a menina tá andando com a caixa sem saber o que tem dentro. A 180 capítulos. Uhum. Por enquanto, eu prometi pra mim mesmo, não vou falar mal de nada de Barnafé até acabar. Acabou, eu vou meter o pau nessa novela ruim. Mas que ganha pro carisma. Luciano Loureiro dizendo assim: excelente episódio. Não ouço aqui por causa das propagandas, mas vim prestigiar. Gosto, acho importante. Ah, mas se eu falar em propaganda, você sabia que o Amazon Prime Day está vindo aí com ofertas incríveis? Ridículo. Menino Marcelo Souza atacou de novo, né? Triste que The Other Two acabou. Tá faltando comédia, comédia mesmo. Deus ajude que apareça mais. Não é Deus não, menino, é roteirista aí. Que... gente, tem The Bear aí. Ah, essa é a comédia do Brasil, né? Uhum. Aí temos aqui novo, gente, ó. Paulo aqui Jonas novo? Nobre. Não, aqui novo nos comentários. Paulo quem? Paulo Jonas Nobre. Menino, deu um susto agora com esse nome, quase que eu achei que era outro. Dizendo, vocês fazem uns comentários de coisa ruim. Vocês fazem uns comentários de coisas ruins de forma tão boa que dá vontade de assistir. KKKKKKKKKK. Perigoso. Psicologia reversa. E vocês comentaram Evil Dead Ascensão? Menino, não comentamos porque só eu tinha assistido, né? Eu não sei se agora que chegou na HBO Max, sei lá, consigo convencer a não assistir. Eu assisti, eu falei que... Não, era da Netflix? Ah, não, Evil Dead não, tô confundindo com aquele outro zumbi. Eu falei, menino, né, que não, se a gente até comentou, eu comentei com você. É, mas vamos comentar no programa, então, pra pessoa ficar feliz, essa pessoa ficar feliz. Vamos puxar lá no Telegram, a gente joga aqui e tá bom, né? Otária. Foi o Google Lendas Mensagem. E temos aqui a Sou Roberta, dizendo assim, sou do tempo que tinha música entre um bloco e outro. Oh. E um montão de gente. Sou mãe solo de uma menina de 1 ano e meio, ou seja, assisto quase nada, mas vou, entre aspas, vendo tudo por aqui. Hashtag logado 2024. Olha, ah, Roberta, aí. Fofa demais você. Ah, de verdade. Fofa. Roberta, ouvindo aqui, tá muito mais informada que muita gente que anda vendo as coisas aí. Exatamente. E gente que leva a Riot também, né? E por último aqui, eu guardei esse por último, né? Porque temos comentário de nosso amigo Zé Gui, que botou aqui assim. Eu queria que Leoz e Zanon, como nossos literatos, nos explicassem esse gênero literário que surpreendeu o Twitter. Eu amo! Bully Romance. Ainda tô assustado. No mais, vocês continuam sendo os melhores. Qual que é o gênero? Não entendi. Bully Romance. Bully Romance. Menino, porque tem esses dark romance, essas coisas de gente escrota, né? Mafiosa e tal, tipo Travis. Que diz que agora tem uns livros, acho que foi até o Zagui que botou lá um, que era que o cara mergulha a cabeça da mulher numa panela de molho. Que? Diz que é um grande sucesso, grande hit aí, que as pessoas estão torcendo muito pelo casal que ele joga afogar na panela de molho. Meu Deus. E ele revelou que Colin Hoover também tem um livro que o cara passa bosta de vaca na cara da mulher e ela se excita quando ele faz isso. Meu Deus. Então, assim, relacionamentos saudáveis que a literatura tá. Aí é todo aquele debate: ah, a literatura precisa ensinar alguma coisa, isso aqui é um saco. Mas, assim, gente, não é possível que as pessoas estão lendo isso e que tesão. É por isso que faz esse belo desastre, né? Vai virar filme daqui a pouco. Vai, com certeza. Não, Colin Hoover já tem um filme aí com a Blake Lively vindo aí, né? Ah, é verdade. Que é o Assim Que Acaba. Assim que acaba, assim que começa. Ah, não, o que eu li é o Caso Perdido, não, né? É o que diz que Blake Lively tem vários relacionamentos abusivos, é brega porque é abusada, tá uma loucura. Mas não tem bosta de vaca nesse, eu acho. Por enquanto, né? Mas não, acho que o livro não tem. O que eu acho, na minha opinião, posso dar uma opinião? Pode, comenta a opinião. É que as pessoas gostam de umas coisas, às vezes, quer tomar um tapa na cara, quer tomar um chute na barriga, porque tem um fetiche disso. Não sabe mais pedir, né? Chute na não, pode ter, gente. Existe gosto pra tudo. Mas assim, você tomar isso na hora que você tá lá com uma pessoa, de vez em quando, eu acho que é válido, né? Cada um faz o que quer. Já o tomou? É assim, não, não. Porque aí, se você tomar chute na barriga, você não vai ter vontade de nada. Mas aí, a pessoa acha que viver 24 horas com a pessoa que faz isso deve ser legal. Em vez de ela tomar um tapa na cara na hora que tá fazendo o negócio, é que tomar um cara... Acorda de manhã e tomar um tapão na cara. Aí toma uma afogada na panela de molho. Tá lá fazendo um bolonhesa de boa pra jantar, do nada tá com a cara lá dentro que o marido enfiou a cara no molho. Sei lá, isso a gente é estranha, né? Que doideira. Mas você não sabe se quem tá fazendo isso com um panela de molho não é Travis? Meu, o Travis é um polilove aí no negócio aí que você fala. É, ele é, ele só não bate nela, mas chega perto. E menina, eu tô lendo os livros de Bridgerton, né? Eu tô no segundo, né? Que é Kate e Anthony. E rola um negócio desse, que ele tem uma hora que ele dá até um chute na barriga da mulher, ela morde a perna dele. É. Eu amo. E tem a cena de estupro de Daphne do Duque no livro? Tem. Olha. No primeiro. Tenso. Mas eu quero mais uma vez agradecer. Como significava pra ela, né? Então. Garoto! Ela queria a porra pra engravidar, né? A porra pra ela era o Daphnezinho, Duquinho. E deixou ele traumatizado. O bichinho. É, o mini Duquinho, o mini querido. Mini querido, eu amo. Mini querido. O grande recorrente, né? Eu gosto que se aqui fosse o site, o nome do episódio ia ser o que a porra significa pra mim. O que a porra significa pra você? Né? Eu acho que você tem que ver o episódio 4 só pra ver o debate da porra. Olha, eu vou pensar no seu caso. Vai ser um esforço, né, Leózio? Quando o Aiden aparecer, você me avisa que eu vejo esse e vejo de Aiden. Eu vou pôr o 4, aí eu vou pôr no coisa, eu gravo e mando pra você. Amo! Adoro! Mas Então, estamos chegando ao final desse podcast maravilhoso. Eu quero agradecer, gente, muito, muito, muito a todos os comentários. Eu estou muito feliz, meu coração se enche de alegria, né? Meu coração se enche de alegria, sim. Eu fico muito feliz, então quero agradecer muito, muito aos comentários mesmo. Deixem mais comentários, mais e mais e mais comentários, que a gente faz questão de ler todos eles aqui pra vocês, né? Sentindo que vocês estão amolecendo o coração do Sassi, hein? Não sei, não tô sabendo de nada. Vai cancelar aí o negócio. E lembrando que se você quiser ouvir os logadinhos, né, antigos, se você não ouviu a edição passada, a Universal derrubou mais de 70 programas, então tem muito... Gente, da semana passada pra essa derrubou 70? Não, foi 70 programas que eles derrubaram na semana passada. Mas era aqueles que eu já tinha falado, não é? Sim. Ah, tá, achei que tinha tido mais 70. Não, só um recap, senão sobrou o programa. Ah, tá, pois é. Vou estar gravando semanal e depois o programa some, igual o vídeo lá do site do Milkshake, né? E aí, menino, então você pode ouvir os programas antigos, né? Todos os programas antigos no link que tem aqui na postagem, tá? Onde você estiver no ouvindo. LinkedIn. Tem o linkzinho da postagem aqui que tá como arquivo logado. Aí você pode ouvir todos os programas lá, baixar, guardar na sua casa. Tá lá no Trevis. Foi no seu MP3. Isso, só de botar no seu celularzinho. E logado tem threads já? Não, ainda não tem threads. Não tem. Quem sabe? E buscar? Não temos convite. Somos párias. E lembrando, você pode apadrinhar a partir da menor cotinha no Patreon e no PicPay, né? Você procura lá por logado com 2 Gs e aí você apadrinha e contribui para este belíssimo programa seguir no ar, pelo menos até o final desse ano, né? E é isso, né? Fora isso, então temos aqui, né? Zanon, quer deixar contatos para shows? Se você não deixa mais, né? Twitter, né? Com Zanon. Twitter, Instagram, thread, o zap não passa. O zap não passa? Ainda não. Menino, se a gente for pra pensar, a gente tem o nosso zap esse ano a gente pegou. Depois de 78 anos que a gente se conhece. Sim. A gente se adicionou esse ano no zap. Então não, eu já tinha. Eu já tinha o seu número já. Como é que você tinha meu número? Eu nunca te passei. Eu tinha o número de vocês todos já. Eu não tenho zap, você não. Eu tenho o número de todos vocês. Bum, na cara de vocês. Né? Eu tenho o número de todos vocês. Leozinho, contatos para shows, contos. Aonde podemos achá-los? Não vou deixar contatos, porém, terminei o conto de Lazinho, né? Que vai me dar o prêmio aí da Amazon. Então, fiquem de olho nas minhas redes, vocês sabem quais são, né? Threads também. Que? Quem me conhece aí sabe. Eu vou informando por lá. Muito bem. Então, fique ligado nas threads de Leozinho, né? Que ele vai deixar tudo lá. Ai, ai. Mas, então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau. Tchau. Bye, bye. Tchau. Muita porra pra você. Making my way downtown, walking fast, faces passing, I'm homebound. Just see you. downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. To the sky, do you think time would pass us by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see.